no ar, Nominata 616. Olá pessoal, estamos aqui com mais um Inominata 616. E pra surpresa de muitos, quem achava que a gente da SHIELD na segunda temporada ia dar uma caída, recebeu até o reforço da quase Mulher Maravilha, olha só. Quase, né? Quase. Pra mim a Mulher Maravilha é ela mesmo. Não, até que viu o piloto, Felga, não vale a pena não. É melhor ela. É, com ela. É melhor ela como a Arpia mesmo. Ah, eu sou o Felga e realmente surpreendeu essa segunda temporada. Oi, sou a Kami e não é um mapa, é uma cidade. Você já deu um spoiler? Mas tudo bem. Se você tá vendo, ouvindo esse podcast, você devia ter assistido a temporada. É, pois é. Oi, eu sou o Jefferson e como diria o mestre Yoda, se um bom ser humano você não for, o inumano será. Oh, meu Deus do céu. E temos um convidado de hoje que já fez acho que umas 3, 4, 5 episódios de podcast. Olá, gente. Aqui é o Marcos Pedro. E quem diria, hein? Já a gente da SHIELD perdeu a mão de novo. Oh, piadinha infame. Ah, agora eu peguei essa referência. É, tem gente achando que a Marvel tá cortando mão demais, né? Porque de um filme corta a mão de um, do seriado corta a mão de outro. Tem a gente até achando que Star Wars original também é da Marvel, tá cortando mão lá do protagonista, enfim. É muita mão sendo cortada. Mas a gente só vai falar sobre isso depois da nossa leitura de e-mails. A gente vai dar aquela pausa de sempre e volta daqui a pouquinho. E-mails. Olá pessoal, mais uma leitura de e-mails, eu e a Camila Rizek. Oi. Podcast sobre agentes da SHIELD, a gente pediu para algumas pessoas que tivessem já visto o episódio mandar suas opiniões. Na verdade a gente tem uma opinião de um cara que já mandou, acho que desde o comecinho do Tain com a Era de Ultron, né? E um que acabou, depois de ver tudo, deu a sua opinião geral, e que opinião monstro, né? Você leu os dois pra mim, cara? Vamos lá, o primeiro é do Arthur Souza, do Rio de Janeiro, e ele fala: cara, acabei de ver o episódio 18 da segunda temporada, que é quando falaram que começaria o link da série com o filme. Não sei se tá muito cedo pra isso, bom, agora já foi, né? É, a gente esperou um pouquinho, porque tava com um monte de meio atrasado, né? Era cedo, agora não é mais. Mas acho que rolaria ter uma resenha do episódio. Não bom, tem. Nominata, que é muito é, a gente resolveu juntar tudo. Como a gente tem feito, né? Nos últimos episódios a gente já parte direto com o podcast. Aí ele diz que de forma bem simples meio que explica as origens dos gêmeos Maximoff. A Hydra está à procura de seres com superpoderes, aí ele põe entre parênteses inumanos. Aparentemente Fury já sabia da existência deles, ele diz que está chutando. E a mãe da Sky, a.k.a. Daisy Johnson, que nesse episódio fica explícito, né, então no episódio que é a mãe dela, é chamada de Milagre Ambulante pelo Cal, que também sugere que mudou o sobrenome quando estava se escondendo. O que me faz lembrar do Strucker se referindo aos gêmeos na mid-credit scene, né? Que é a cena de meio crédito de Soldado Invernal. É, ele chama lá, né, de A Era dos Milagres, né? É, mas acho que então nesse episódio a gente ainda não tinha falado, eles não tinham ainda falado a palavra inumanos, por isso que o Arthur ainda tava meio receoso. Uhum. E ele diz: só na minha opinião, Ward e Kara, agente 33, podem acabar ficando na equipe do Coulson pra se redimir, porque se mostram bem úteis. Então, né, acho que você mudou de ideia conforme você assistiu o episódio. É. Eu acho que nem o Ward se redimiu e nem a Kara pode se juntar mais na equipe. Não, e fora que, né, eles não, essa coisa de ficar redimindo a galera, deixa a galera seguir o caminho e tal, pra você ser mais interessante. Pois é, né, é uma coisa que realmente o pessoal achou que ia durar pouco e não durou, né. Ainda bem, né, na minha opinião. Bom, o segundo e-mail, que eu vou dar uma resumida, mas vamos lá, é do Vinícius Silva de Castro, ele não disse de onde ele é. Mas ele disse: e aí galera do Marvel 616, primeiramente gostaria de elogiar o trabalho de vocês e espero que o site continue por muito tempo. Valeu. Dizendo em nome do site. Eu também espero que o site flui bastante tempo. Mas voltando ao assunto, que é essa espetacular temporada de Agents of S.H.I.E.L.D., que na minha humilde opinião é a melhor série baseada em HQs de todas as editoras. Eu também acho, Vinícius. Embora ache que Demolidor acompanhe perto em qualidade. Concordo com você também, vamos lá. Sobre os personagens, os que mais se destacam são o Coulson. Ele fala que o Clark Gregg é muito divertido de assistir como Coulson. E aí ele vai falar um pouquinho de cada um, da Sky, da May, do Hunter, da Max. Não sei como a gente lê sobre... Da Bia, não vou ler tudo. Não vai ler tudo isso, né, cara? Pelo amor de Deus. Então eu vou pra quando ele acha que ele vai falar dos verdadeiros protagonistas. Ele diz, agora vamos falar dos verdadeiros protagonistas da série, que são os nerds britânicos mais queridos na televisão mundial, que foram os personagens que mais mudaram da primeira temporada pra segunda. Isso é verdade. Fitz, com seus problemas na cabeça, e a Gemma, que se infiltrou na Hydra e volta com vontade de matar pessoas com poderes, e o Ward, mas a conclusão que chegou é que eles só estão lá pra se ferrar com a season finale. Bom, a gente vai falar um pouco do Fitz e da Gemma ao longo e como eles mudaram, né? E ele fala sobre o verdadeiro vilão da série, que é o Ward. A season, olha, eu acho que o Ward é o verdadeiro vilão. De uma certa maneira, até que ele não é o principal, mas ele já vem no caminho, né? A season finale, pra ele, foi perfeita, porque mostrou perfeitamente quem ele é. Um babaca que só faz merda, acho que precisa de vários pis pro e-mail. Ele tava com raiva. E fica culpando os outros pelos seus erros. Ainda mais que a gente 33, o personagem mais chato da temporada, concordo, morreu. E ele tá montando uma nova equipe com ex-membros da Hydra. Menções honrosas a Jaim, se tornou a verdadeira vilã da temporada. Essa sim é uma grande vilã, hein? O Cal, Mr. Hyde, que na verdade foi meu personagem favorito da temporada, se tornando o grande herói da série na última cena dele com a Sky antes de ter sua mente apagada. Sacanagem com ele comenta. Uhum. Meus olhos se encheram de suor masculino nessa hora. Triple, que só fez morrer nessa temporada. Coitado. Mas foi por um bom motivo, ele sentiu um papel ali, né? Deathlok, que teve uma boa participação e espero ele na próxima temporada na equipe da Sky. O Deathlok tá evoluindo, ué, né? Cada episódio ele ganha um pedaço de metal, né? Até a temporada 10 de Ashido ele vai estar igual dos quadrinhos. Lincoln, outro que espero que apareça na próxima temporada na equipe da Sky. Nós também esperamos, né? E quero saber mais sobre o passado dele mencionado na season final. E ele fala, só eu acho que aquele ômega 3 contaminado com cristais vai dar origem a Kamala Khan Miss Marvel. Bom, isso é tudo, desculpa o longo texto, tudo bem, mas essa série merece, ansioso pela próxima temporada. Ele falou essa história da Kamala, é uma coisa que tá engraçada, que teve um artigo aí que a gente colocou no site, que tem um... A gente sabe que vai ter vários spin-offs aí dessa série, né? E até outra série que não sabe se vai ser ligado ou não, mas que... Parece que tá sendo conversado com o produtor daquele filme 12 Anos de Escravidão, né? O John Riddle. E o maior boato que surge é que ele esteja fazendo justamente uma série relacionada com a Kamala Khan, né? Que é a futura Miss Marvel. O seu aqui no Brasil, né? Mas ela, nos Estados Unidos, ficou famosa. Virou até um símbolo, já que ela vem de outra etnia, né, mais relacionada com palestinos e por aí vai. E tem muita gente apostando que vão aproveitar essa ideia, que mostra até no final de Agentes da S.H.I.E.L.D., né, de estar se espalhando terrígene por aí em vitamina de peixe, e talvez, quem sabe, não surjam alguns novos super-humanos, né. E tem muita gente apostando que talvez essa série, que o John Riddle esteja ligado, seja justamente uma série da Miss Marvel, né. Vamos ver, né, vamos ver o que é que vai rolar aí. Bom, a gente até tinha outros e-mails aqui pra ler, mas realmente é um programa bem apertado. Toda vez que tem programa de seriado, né, acho que rende mais que de filme. Afinal, são o quê? Mais de 10 horas de... Quer dizer, mais de 10 horas quando é seriado pequeno, né? Como a gente achou, acho que é mais de 18 horas de... Ah, eu nem sei fazer as contas. Cada episódio tem 40 minutos, então você imagina. Pois é, né? Tem 22, né? Então aí a gente não vai dar pra ler muita coisa, não. Mas a gente vai ter que encerrar por aqui, que a gente... Vai ter tanto o que dizer quanto o Vinícius aí, né? Que lotou a nossa caixa de e-mail com um texto desse tamanho. Então vamos lá, Cami? Vamos lá. The enemy has the advantage. But we have to fight on for those we've lost. So the sacrifices they made were not made in vain. And then we'll disappear. Become ghosts. That's how we have to live now. In the shadows. To protect the innocent. To save lives, even when they don't know it. Bom, a gente sabe que quando terminou a última temporada, né, teve aquela grande guinada que veio com o tie-in ligado ao filme do Capitão América, Soldado Invernal. Muita coisa mudou na dinâmica de Agentes da SHIELD. Mas quem diria que quando começasse essa segunda temporada, né, a gente achava que só ia ter aqueles outros personagens, aqueles outros protagonistas. Mas eu tive uma grande surpresa quando a gente já pega a equipe, né, da SHIELD, a nova equipe da SHIELD, com uma outra dinâmica. A base já bem mais trabalhada, outros personagens e por aí vai. Mudou, inclusive, muita coisa da relação dos personagens principais, daqueles seis personagens principais que a gente já conhece muito bem, né? A May, o Fitz, a Gemma, o Ward, que acabou meio que saindo da equipe, né? Mas não deixa de ter uma participação importante nessa segunda temporada. E, é claro, o Agente Coulson. Antes da gente começar até falar sobre os outros personagens que aparecem aí, que até acabam rapidamente se tornando os queridinhos de muita gente que começou a assistir o Agente da SHIELD nessa segunda temporada e por aí vai. Vamos falar um pouco o que vocês acharam, como ficou a integração desses personagens nessa nova segunda temporada, né? A gente viu, por exemplo, que a relação do Fitz e da Gemma mudou bastante. Enquanto uma, a princípio, tava, vamos lá, colocar entre aspas, né, sendo um agente da Hydra, né? Pelo menos nas primeiras temporadas a gente achava que era um agente da Hydra. O outro tinha uma sequela muito forte daquele acidente que ele teve quando o Ward tentou matar ele e a Gemma, né? E aí vai o Coulson, que, como a gente viu no final da outra temporada, tava começando a ter uns acessos meio que paranoicos, de começar a ficar desenhando na parede, aquelas coisas assim surreais, que muita gente achava que ele tava perdendo o controle ou não. E talvez acho que os únicos que ficaram mais assim parecidos com o que ele realmente eram desde a outra temporada era a May e também a Skye, que, né, no comecinho dessa segunda temporada, a única grande mudança que ela tem é que ela parece que evolui bastante no treinamento dela, né? A gente viu que agora que a May, digamos assim, a chefe em comando dela, né, ela começa a desenvolver mais cenas de luta, ela começa a estar muito mais proativa do que estava antigamente. A temporada começa com a Gemma oculta, né, e não está presente, só com o Fitz e a Skye e a May. Eu gostei mais do conflito do Fitz, das consequências que aconteceu com ele, e como ele vai evoluindo durante a temporada. Você vai ver que ele vai recuperando a dicção, né, os pensamentos dele, vai melhorando bastante. Isso foi muito um ponto positivo na temporada. Você vê que ele evolui. E apesar da May ter alguns episódios focados nela, eu acho que foi mesmo esses episódios focados nela para quebrar um pouco que ela apareceu, porque ela tinha que dividir a tela com muita gente agora também. Inclusive conta um pouco da origem dela, né, do porquê ela é a cavalaria, aquela tal história dela que todo mundo dizia que era famosa e tal. O Ward, que ele interpretou bem pra caramba o Nemesis da equipe, né, ele seria o se ele tivesse virado já um líder da Hydra, ou como ele deve virar já na terceira temporada, ele serviu bastante de Nemesis, e tanto que no antepenúltimo episódio, ele ser recrutado pelo Coulson também foi uma das melhores coisas que aconteceu na temporada. Tem um episódio lá que meio que volta os seis originais, né? Só pra dar um gostinho, né? Skye também, o treinamento dela, parece que ela trabalhou muito na saga de períodos X-Men, né? De uma hora pra outra virou uma guerreira, uma lutadora. Mas como a gente tem esse intervalo de temporada e tal, e ela passou muito tempo treinando com a May, então a gente pode dar um crédito pra equipe de roteirista que escreveu a evolução dela. Os personagens sofreram uma mudança, um baque tanto, né? Principalmente o Fitz, né? Aqui nas primeiros episódios, né, ele conversando lá e tal, assim com a Gemma, tá, quando você descobre o cara não tava pirando no docinho mesmo, né? Eu achei que o início, assim, principalmente assim com o Fix, né? Foi bem interessante essa evolução do personagem, né? E também aquela questão do Coulson, né? Aqueles desenhinhos e tal, isso prendeu bastante assim, nessa primeira metade da temporada, né? Acho que foi o grande mote, né, da temporada, essa obsessão do Coulson em descobrir o que era esse monte de desenho e tal. a May, ela teve bastante participação nesse primeiro, mas acho que ela, vamos dizer assim, aquele episódio, né, da segunda fase da temporada, acho que foi aquilo lá, foi o definitivo pra mim, né? Foi, acho que, o grande ponto alto pra personagem, né? E o Ward, cara, acho que o Ward foi, também foi uma grande surpresa, porque ele evoluiu de um ponto, né, que, principalmente com aquela relação com a agente 33, né, ele não era nem um agente da SHIELD, não era nem um agente da Hydra, né. Uma coisa interessante de ver, né, é que o seriado foca bem essa questão do desmantelamento, né, da Hydra, né. Acho que achei ao longo, né, do seriado, a gente vai falar isso mais pra frente, né. Mas eu gostei bastante dessa dinâmica do Ward, do Ward como, no, vamos dizer assim, como um quase independente, né, em busca de uma vingança, em busca de uma vingança, tentando, vamos dizer assim, é um personagem que estava tentando se encontrar, né, não tinha nem mais a SHIELD, não tinha nem mais a Hydra, não tinha mais o Garrett, né, então ele estava ali, um cara que estava tentando, né. E o Coulson também fala isso dele, né, que ele fala assim, você não sabe ainda quem você é, né. Você foi tanto tempo direcionado pelo Garrett, né? Ou pelo seu irmão, e por aí vai, que ele não se encontrou ainda o que é. Agora, eu acho que o mais curioso é o seguinte, muita gente apostava que o Ward ia só ficar malzão no comecinho, e nessa temporada mesmo ia voltar. Então teve uma baita de uma surpresa, né? Porque acho que conseguiu trabalhar ainda melhor esse lado piorado dele, né? Tem gente que achava que, sei lá, quando tivesse aquele conflito com o irmão dele que teve nessa primeira parte da segunda temporada, ou então quando ele fosse conhecer a Agente 33, que ele fosse, sei lá, puxar pro lado mais bonzinho, mas até aquelas coisas assim de quando ele estava tentando se encaixar ou tentando se encaixar de novo na equipe, entrando naquele episódio que os seis voltam juntos, né, uhum, uma equipe só, e ele viu que muita coisa tinha mudado, que ele não conseguia, não iria conseguir mesmo ter um ser bem visto, né? Ele já quase foi morto pelo Fitz, a Sky já não tava mais querendo nada com ele, e até a Gema, que ele apostava que seria a mais boazinha, tentou eliminar ele, então ele viu, cara, nunca mais vai ser o mesmo, né? E eu acho que essa impressão que a galera que acompanhou desde o começo tinha, de que ia ser uma coisa momentânea, acho que se perdeu agora. Ele é um personagem interessante, porque ele não chega a ser, não sei agora, né, no final da temporada, que ele também caminha agora pra ser um grande vilão, né, dentro do universo da série, né, pelo que terminou, mas ele ao mesmo tempo, ele não é nem um vilão, mas ao mesmo tempo ele também não é um herói, né, ele fica caminhando ali no, sabe, no meio termo, né, hora ele parece que tá fazendo ações boas, horas ele parece que tá querendo destruir tudo. E assim, ele tem uma natureza extremamente destrutiva, né? Ele, no final das contas, tudo ao redor dele acaba levando a morte, destruição. Ele não consegue manter nenhum vínculo sem que 5 minutos depois... É a fábula do escorpião, né? Ele é o escorpião, ou seja, ele não consegue ficar 5 minutos num lugar sem que ele envenene, sem que ele destrua. E ele tá sempre assim, sempre é algo. Ele nunca. Todos os movimentos dele, todas as atitudes dele é sempre assim. Você pensa que ele tá no sentido assim, querendo. Por exemplo, quando ele usou, né, entre aspas, a gente 33 pra pegar a arpia, no início você pensava, não, pera aí, ele só tá querendo deixar, pôr a cara em ordem, né? Mas não, cara, ele tava ali também num processo meio que tipo de. De querer realmente arrebentar com mais um agente lá do Coulson, né? Acho que, por exemplo, pra mim o personagem que começou com o maior destaque foi o Fix, assim, pra mim, né? Eu achei bem mais interessante, foi o Fix. Mas você percebe que ao longo de toda a temporada, assim, depois do Coulson, ou aliás, até mais do que o Coulson, a grande personagem principal é a Daisy Sky Johnson, né? Uhum, e agora a gente não tem mais dúvida, né? Que não tem mais dúvida, e o status que ela terminou a série permite até que tenha, né, uma série própria, né? Acho que podemos já sonhar com Guerreiros Secretos aí, né? Todo mundo falou do Fitz e tal, também achei que foi muito interessante o que aconteceu com ele, ver a evolução. E você fica... Eu não sei se sou eu que tenho essa coisa de querer dar um abraço nos personagens, mas ele é tão fofinho... Ele tá tão sofrendo lá que dá vontade de falar assim, Pete, dá um abraço. Eu não, eu tinha agonia, queria terminar a fase dele também aqui no. Não, eu dava vontade de falar, vem aqui, ele deixa eu dar um abraço. Ele travado e eu queria terminar a fase dele. E aí, e o Ward, que nem você tá falando, ele não é um vilão, ele é aquela pessoa como a gente já falou sobre vilões, que eles são mentalmente desequilibrados, né? Então, no começo, ele acha que ele tá ajudando o Coulson. Ele começa a entregar o Bat e todo mundo pro Coulson. Naquela primeira cena que ele foge, que a gente acha que ele vai se render, voltar pra Hydra e tal. Não, num bar lá, ele cata o cara, prende e põe para o Coulson. Então, ele acha que ele tá sendo legal com o Coulson. Então, eu acho que até o momento em que teve a missão deles três juntos, que ele achava que ele ia voltar... Ele achava que ele era amiguinho da galera. É, mas aí quando a Dima tentou matar ele, acho que ele caiu assim... Você sabe que pra mim ali... A imagem dele assim, buf. Pra mim ali, no assim, acho que a série inteira ele ficou jogando, ele ficou só jogando. Dos dois lados. O lado que apresentasse... uma estabilidade melhor, ele ficava. E o lado que apresentava, não. Que aparentemente era assim... Não, pra mim, ele não tem... Ele, pra mim, parece que ele não tem muito clara essa visão de bem e mal. Ele, aparentemente, ele é uma pessoa com uma moral muito complexa e que, no fundo, sem escrúpulos, mas que, no fundo, enquanto estava com o Garrett, achava realmente que estava fazendo uma coisa que era... que, no fim, ia ser pra uma coisa boa... Não boa, mas que ele não achava que ele ia... Não, ele, tava ele não fazia aquilo, né? Por gosto de fazer mal para ele, as pessoas. Ele tava sendo grato ao Garrett ali. É, ele tava fazendo um favor, assim, pro cara. E depois que ele sai da barra do Garrett, ele vai fazendo... Ele vai daquele jeito torto de uma pessoa que tem uma moral... questionável. Meio problemática. Ele vai achando que ele tá fazendo bem pro Coulson, fazendo as coisas de um jeito bem torto. Mas enfim, ele ainda fica naquele jeito de que ele quer ajudar, que agora ele só vai falar a verdade pra Sky e tal. Ele parece realmente que ele quer se regenerar, ele parece que ele sente falta da conexão que ele tinha com a equipe, mas daquele jeito meio problemático dele. No fundo, ele nunca vai poder ser um herói de novo, mas ele vai agir pelos meios que ele acha que ele vai agir. É tanto que no final dele ele fala, eu sinto saudade de trabalhar em equipe de novo. Então assim, na história dele, pelo menos o que eu percebo, é que no começo ele tava com uma agenda que era completamente pra obedecer ao Garrett. Quando o Garrett saiu da jogada, ele já tava meio que pensando em se redimir de alguma maneira, mas ele realmente é uma pessoa de índole questionável. Queria tentar, dessa vez, não mentir a Sky. Se mostrava, de certo modo, arrependido pelo que ele fez com o Fitz. Mas ele entendia que... Quer dizer, ele primeiro se assustou com o Fitz tentando matar ele. Se assustou pra caralho, né? E aí ele... com a Gemma, né? Ele se assustou com os dois. Eu acho que foi nisso que ele foi vendo que... Então tá, então eu tenho que ir pro lado negro da força. Porque eles nunca mais vão me aceitar do lado de cá. Eu já me queimei, sabe? Eu não tenho redenção. Assim, ninguém me olha mais como era antes. Eu queria um plano pra voltar a ser o que era, mas ele falhou porque ninguém mais me dá confiança. Talvez só o Coulson me dê, mas os outros que eu achava que iam me entender não me entendem. Pronto. Então, e apesar dessa coisa de não saber se ele tá fazendo bem ou não, no fundo ele tem uma maldade inerente muito grande que a gente percebe no episódio com o irmão dele, né? Que a gente fica naquela dúvida se o irmão é pior, se ele é pior, mas... Ele mata todo o irmão, os pais, deixa um bilhete, ele faz o irmão confessar um negócio pra parecer que era outra coisa, pra parecer que o irmão que matou todo mundo. Então é um negócio assim de maldade forte, dá medo assim da capacidade do Ward. Mas, agora falando de outros personagens, a Meia, a gente viu um lado mais humano dela, então a gente começou a ver como ela era antes de virar a cavalaria, aquele episódio é muito legal, e ela não atua muito bem, mas... Você vê que no episódio ela consegue mostrar uma face completamente diferente da personagem, que seria o que a personagem tinha antes de passar por todo aquele trauma. A Sky é aquilo que vocês falaram, que ela tá super melhor de combate, que a Mei é soul do caramba, né? Porque a menina fica super power. E todo o drama da Sky vai ser em relação da questão dos poderes, que acho que a gente vai explorar depois, né? No fundo, como a gente, ela tá mais ou menos a mesma coisa do que a temporada terminou antes. O Coulson tem todo um lado interessante dele se tornando um diretor da SHIELD e ele se vendo tendo que guardar segredos, que ele, coisa que ele não gostava tanto no Fury, mas ao mesmo tempo dizendo que ele não é o Fury, de algo, que ele não aceita baixas, né? Naquele episódio que eles vão pra cidade lá que tem as coisas dos Chris e aí eles perguntam quais são as que a Bob fala pra ele que Fury teria um número de baixas de civis aceitável, ele fala que o número que ele aceitava pra ele é zero. Então ao mesmo tempo que ele se vendo algumas coisas no caminho do Fury, que é guardar segredo, é ter uma segunda agenda e tal, e até isso é super questionado, né? A gente vai falar depois, mas vai criando uma tensão entre os personagens. Ele tem um outro lado que ele se nega a ser igual ao Fury em algumas coisas. E a parte que ele perde a cabeça completamente, né? Quando ele tá super envolvido com as coisas dos desenhos e ele até vai atrás daquele outro cara e você, no fundo, não sabe se ele vai matar o cara, o que, que ele quer. E ele... Nem ele sabia o que ia acontecer, até ele ver o negócio lá, né? Que é quando ele descobre que é uma cidade. E aquela foi quando ele se liberta da coisa do Kree que tava nele, mas que foi uma influência muito grande pra personalidade do personagem na temporada. E por último a Gemma, que ninguém ainda tá dando muito valor, mas que pra mim é uma das personagens que mais tem uma característica de complexidade de personagem, porque primeiro ela acabou se infiltrando na Hydra, que é uma coisa que a gente jamais imaginava a Gemma fazendo. Porque ela é uma pessoa que não conseguia mentir. Na primeira temporada ela ferra tudo que ela não consegue mentir. E ela consegue ser uma agente infiltrada agora. Ela sofre pra caramba, ela tá super tentando fazer amigos e ela não consegue às vezes informação porque ela não consegue se infiltrar mesmo. Mas ao mesmo tempo que ela tem agora uma outra personalidade, depois de tudo que ela passou, ela é capaz de se infiltrar na Hydra. E ela foi embora da SHIELD, porque no começo a gente fica, ai, que maldade, ela largou o Fitz, não sei o quê. Não, ela foi embora porque ela fala pro Mac depois que o Fitz fica pior na presença dela, e é por isso que ela foi embora. Então, no fundo, ela ainda... E ela tem uma questão moral mais complexa aí. E aí ela que vai trazer também à tona aquela questão de... Os poderes são bons, os poderes deixam a gente com mais medo daquela pessoa, a gente devia estar colocando a pessoa que a gente acha que tem poderes encarcerada. Então, apesar de ter um momento que a gente fica até com meio raiva da Gemma, ou até com meio, sei lá, triste, eu fiquei um pouco triste, assim, dela começar a viajar de maneira diferente, depois ela até vai começando a voltar atrás, porque ela viu que a Sky fez ela ver que ela estava tratando um assunto de uma maneira que ela não necessariamente precisava tratar, porque não era com amigos dela, quando virou com a Sky que ela se importava, aquilo mexeu com ela. Mas ela que vai questionar a questão das pessoas com poderes, e ela que fica super estressada no começo e que ela quer fazer um jeito de fazer as pessoas voltarem ao normal. Uhum. Ela não quer lidar, então ela traz ela, também... Ela vê como um erro e ela quer curar, né? É, ela quer curar. Ela pega aquilo como uma doença, né? Até lembra um pouco a própria Kavita, né? E dá pra entender o ponto de vista dela. Ela tá assustada. Ela tá assustada porque a pessoa que ela tava tendo um certo flerte, que era o agente Triplett, morreu por conta disso, né? Ela teve que pegar os cacos dele, então a personalidade dela mexeu bastante também, tanto que ela tenta matar o Ward, ela mata o Bakshit e... Ela mata o Bakshit e aquilo vira uma coisa... Ela tem que lidar... Ela mata sem querer, né? Mas ela queria matar alguém, ela queria matar o Ward. O que acontece é que ela teve que lidar com a questão... E aí tem até uma fala dela com a... Acho que é a Bob, dela falando... Não, que não é sua culpa. Tipo, ah, você... Ou é o Fitz, agora não lembro. Falando que não, que você... fez bem de superar, de não querer matar ele. Ela, não... Eu tô com raiva porque eu tentei matar ele e não consegui. Então a personalidade dela muda muito. Foi o Fitz que ela falou isso. Esse com o Fitz, isso. Marcos Pedro. Vamos começar então com a pessoa que eu mais odeio nessa série, o Ward. Muita gente tá fazendo... até movimento pelo Twitter, fazendo um alarde, ah, é o Ward, volta, ah, é o Ward lindo. Não, pra mim esse cara é um filho da puta, velho. Eu não gosto. Na primeira temporada, eu comecei a achar que eu falei assim, pô, esse cara vai ser fodão, esse aí vai ser o pica das galáxias da galera, vai focar nele. Não, o cara tava se construindo como um grande filho da mãe, velho. Ainda mais quando ele traiu o Coulson, e nessa temporada ele começa a modelar mais isso. Eu já tava assim essa temporada, já com ódio mortal, falando assim, velho, eu quero que esse cara morre logo. E a temporada me deu isso, me deu a morte do Ward. Eu fiquei com mais ódio desse Ward, entendeu? E então assim, eu gostei que pelo menos agora, essa temporada, ainda ficou essa coisa meio inconsistente a definição do que o Ward realmente seria. Ou se ele seria uma pessoa com uma redenção, ou se ele realmente fecharia como vilão. Porque, ora, ele tinha um tratamento meio psicótico, assim, meio killer mesmo, em determinadas situações. Ora, ele ficava lembrando da Sky, ai, que não sei o que é Sky e tal. E tinha hora que essa coisa da Sky sumia e virava aquela coisa, parece que meio doente dele mesmo, sabe? Então, no início da segunda temporada ficou muito nublado isso. logo depois, após o hiato, aí que eu comecei a perceber que realmente ele estava realmente caminhando para ser um vilão mesmo definitivo. Mesmo com aquele episódio da reunião da antiga equipe, e ele colocando aquilo como... eu realmente sinto saudades, eu queria voltar, mas aquilo ali para mim pareceu um Darth Vader tentando se redimir, mas se ferrou. Entendeu? Ele viu que realmente a galera realmente tava com muito ódio, e isso pra mim foi o ápice de falar assim, não, beleza, é aqui que eu vou me tornar um vilão e foda-se o resto. Simplesmente eu vou deixar meu cartão de visitas, entendeu? Então isso eu achei, eu, assim, do ponto de vista, essa temporada me fez mais ter muito mais ódio do Lord agora, entendeu? E tô com ódio do caralho dele. Tomara que esse cara morra, sério, tomara que esse cara morra. Fitz e Gemma, cara, surpresa essa temporada. Eu pirei com a Gemma, ela como agente filtrada da Hydra, foi um boom na minha cabeça, porque eu achei no início da temporada que ela se vendeu pra Hydra, que eu não esperava, foi interessantíssimo isso. E depois teve aquele desenrolar todo, e ela se mostrou uma personagem que tava crescendo assim, num nível que eu falei assim, gente, como assim, essa Gemma que era muito... introvertida na primeira temporada, e nessa segunda temporada se mostrando uma personagem muito mais forte, crescendo, tomando uma atitude que, se fosse na primeira temporada, era muito questionável, sabe? Então isso foi do caralho, assim. Então gostei muito disso na Gemma. E o Fitz, com essa, com a questão, me preocupou o Fitz, porque o Fitz eu achei que ele ia ficar doente a temporada inteira, assim, que ele não teria. Mas você vê que gradativamente, mesmo até mesmo com os saltos cronológicos que tem na própria série, né, que a gente vê que as coisas não são acontecidas tipo, dia após dia, né? Tem aqueles saltos de roteiro, você tem tipo dias, você tem semanas depois, e até mesmo após o próprio ato, você vê que tem um pulo de time maior ainda, né, com relação aos outros episódios. Então, isso é bacana, porque o Fitz, ele vai, você vai sentindo que o Fitz está recuperando, ele está começando, sabe, dar resposta, que ele antes ele ficava muito travado. A Sky, essa temporada foi a virada da Sky. A Sky deixa de ser apenas aquela menininha muito parecida com Kitty Pryde, e a gente realmente entende, quando vê na virada da temporada, que ela realmente é a personagem que ninguém esperava, que é a Tremor, né? Tanto é que nessa temporada é firmado ela sendo a Tremor, né? Mas isso deve ser falado muito mais pra frente, depois o que é falado nesse ponto. Então, pra mim, a Sky foi isso. Ela, principalmente, ela deixou de ser uma personagem, vamos dizer, secundária, e ela começou a se tornar uma primária. Eu achei isso muito bacana. E isso é meio que a assinatura do Josh Whedon, né? De fazer as personagens femininas que ele gosta, ou as personagens femininas, crescerem numa série ou num filme, né? E, igual no Vingadores também. Mas é interessante, gostei muito desse crescimento, dessa mudança de status da Sky. E Coulson, cara, Coulson é o líder que fez, que ele acreditou que fez muito erro em relação a ele querer se tentar ser o pai da galera, ser o amigão da galera toda e ser apenas um conselheiro. E muitas vezes ele deixou de ser líder. E nessa temporada ele se firmou realmente como líder mesmo. Ele falou assim, não, ok, teve os problemas lá com a coisa mesmo dos Kree, que ele estava obstinado a descobrir. Quando ele fechou essa questão, ele começou a ver que ele fez muita merda. E aí começou se firmando, sabe, ao longo do restante dos episódios, quando ele fechou esse arco. Então, ele viu que ele fez... Que ele, o foco que ele deveria realmente dar, que era para a equipe e as missões, ele meio que comprometeu por causa dessa obstinação dele com os Kree's, e ele começou a voltar e botar mais panca assim mesmo, sabe? E começar a reestruturar as coisas. E piorando com a entrada aí da outra SHIELD, né? Que isso aí que realmente firmou a coisa mesmo. Então, acho que essa... eu senti que essa temporada foi menos Coulson e foi muito mais a Fitz, Gemma e a própria May, entendeu? Sem falar que, no caso, até por um tópico aqui, que é a May pra mim, cara, eu falei assim, cara, a May vai sair da SHIELD, porque o Coulson tava, em muitos momentos, ele não confiava tanto na May quanto ele confiava na primeira temporada, por questões mesmo entre os dois de terem esse problema de um ficar guardando o segredo do outro, entendeu? E nessa temporada, o Coulson acabou descobrindo um segredo que eu acreditei que ele sabia, mas ele não estava sabendo. E isso foi um baque, né? Tipo assim, acho que aquela, toda aquela coisa dele tentar dele dar o ponto de confiança pra May, dela reconquistar a confiança dele com ela, foi por água abaixo, assim, depois disso. Pelo menos é o que eu senti nessa temporada, sabe? Só sobre a evolução do Fitz, né? No final, quem tava complementando as frases, né, era ele, né? Que tava uma cena engraçada dele com um personagem novo que a gente vai falar daqui a pouco. Que ele fala, para de completar minhas frases, né? Que é tipo ele que já tava com um cérebro bem mais como era originalmente, né? De ser rápido isso. E por aí vai. Isso. Achei muito bom isso. Isso foi muito bacana. Gostei disso no Fitz, assim. Bom, agora vamos falar um pouco agora das novas adições ao time, né? Na verdade, tem bem mais do que isso. A gente só vai citar os principais, né? A gente tinha falado do agente Triplett, né? Que ele acaba, a gente já adiantou até, é uma das vítimas do final da primeira parte da segunda temporada. Justamente no momento em que a Sky se descobre como inumana, né? Ele é acaba se transformando em uma estátua de pedra, né? E se quebra, até pra meio que dramatizar a evolução dos poderes dela. Tem também na antiga temporada aquele agente que até hoje a gente não sabe quem ele é, né? Se é um MVA ou se não é, aquele Coyne, né? Sempre morre um, aí aparece o primo ou irmão, ou seja, parece que tem N gêmeos ele, né? E isso ainda ficou um mistério mais pra frente. Mas tirando esses dois que a gente já conhecia da temporada passada, a gente tem alguns nomes aí que, digamos assim, entraram, fizeram parte do time principal e se destacaram. O primeiro que eu chamo a atenção é do Lance Hunter, que quem faz o papel dele é um inglês, né, o Nick Blood. E, cara, eu acho que ele deu todo o humor que era necessário na série, que era meio fraco, pelo menos eu achava meio fraco, quando a parte humorística se fechava apenas no Fitz e na Gemma, eu achava meio bobo, mas ele deu assim, um brilho para o que tava faltando, que é bem característico das partes da parte de cima da Marvel, né, e que transmite para esse seriado. Tem também o Mac, que até ele é meio que apagado no começo, mas já é um contraponto ao problema do Fitz, né, ele tá lá para ajudar o Fitz a se desenvolver, a se recuperar. O ator que faz ele é o Henry Simons, né. E somente depois, na segunda parte da segunda temporada, que a gente vê um pouco mais de desenvolvimento de quem ele é, né? Ele acaba no decorrer da história sendo vítima também de uma das armadilhas daquela cidade inumana, né? E acho que ele até assume um papel meio parecido com o da Gemma, né? De ficar meio cabreiro com essa coisa de super-humanos. Mas talvez, assim, o grande destaque que todo mundo que vibrou de conhecer foi a Mulher Maravilha. Desculpa, a Harpia, né? Que é a Bob Morse. Que é feito pela Diana Palik, que agora vou explicar minha piada, né? Ela quase foi a Mulher Maravilha num seriado da DC, né? Chegou assim a filmar um piloto, muito fraco por sinal, mas mostrou, pelo menos ela compensou. Agora, voltando nessa segunda temporada de Agentes da Shield, gostei pra caramba da atuação dela. Tem muita gente que acha que ela é meio fraca e por aí vai, mas eu acho que vai, pra ela fazer a versão equivalente, né? Não tô dizendo que é igual, da Scarlett Johansson pro seriado. Ela tá agindo muito bem, precisa uma mulher alta pra caceta e não fez feio nenhum nas cenas de luta. Acho que vai ser até curioso ver um encontro das duas pro futuro. E só pra fazer uma pequena referência, a gente também teve, por um único episódio, a presença da Xena. Dois. Não é da Xena, né? Foram dois dela. Foram dois episódios. Ah, tá. E, bom, aí ela fez o papel da Isabelle Hartley, né? A Lucy Lawless. A Isabelle, pra quem não sabe, é uma pequena referência à namorada da Victoria Hand nos quadrinhos, né? Ela aparece uma única vez numa historinha que as duas estão fazendo meio que uma luta de boxe lá, e aí dá a entender que ela é a namorada da outra, né? Mas aí, claro, não tinha nada a ver. Eu até achei que iam explorar isso dela, tipo uma vingança, porque o Ward matou a Victoria Hand, por aí vai. Você desencavou essa? Desencavei, cara. Referência. Puta que pariu. É aquela personagem que aparece com a Victoria Hand? É. A mulher da Victoria Hand é a Elizabeth Hartley? É Isabelle Hartley. Eu achei. Só um crush pro Deodato aí, mas... Eu achei que ela ia ter um papel mais importante lá, mas de repente, bum, bala na cabeça, né? E, enfim, Bom, vamos falar um pouco desses novos aí. Começa aí, vai lá, Cami, você começa dessa vez. O Mac, é bem que você falou dele ser o ajudar no problema do Fitz, mas era muito legal a relação dele, porque ele é meio que brutamontes, né? E ele não tinha sensibilidade com o Fitz, o que era uma coisa legal. Ele, não ficava, ele era o único que não tratava ele diferente. E ele falava, eu já conheci ele assim, então pra mim tá tudo ótimo, porque ele não mudou nada, né? Não tem nenhum problema que nem vocês acham que ele tem. Então era bem legal a relação dele com o Fitz, porque ele não tratava ele diferente quando tava todo mundo cheio de dedos. Falava, ô, termina essa frase aí, ou resolve isso aqui, vem jogar videogame comigo. Então eu achei isso muito legal. E depois a gente vai ver que ele não era só aquilo lá, né? Tem toda aquela coisa por trás da outra Shield. Então, assim, o cara... Ele era um ótimo agente infiltrado, porque você jamais ia imaginar, você via ele só como brutamontes ali da mecânica. O Hunter, que nem você falou mesmo, British Rules, né, que ele conseguiu botar um humor muito sarcástico, que eu, de fato acho que até tava faltando mesmo. E o personagem é muito bom, assim, ele te envolve, você cria carisma pelo personagem. E a história dele é muito gostosa de acompanhar. Ele é um personagem que você pega... É, simpatia e depois você fica torcendo por ele, né? E fora que tem que ter um sotaque britânico no meio, muito mais legal. Mas o do Fitz escocês também é fofinho. Não, tem o Fitz e a Gemma, né? E a Gemma, é, mas tô falando no sotaque de Reino Unido tá faltando, né? Mas tô falando dos personagens masculinos. A Aí... Cam me apaixonou pelo Hunter. Pra falar. Eu adoro o sotaque britânico. Rapaz, pare aí, isso aqui é a confusão. O marido aqui, claro. Não, ele é aquele canastrão, né? Que, enfim, que no fundo é bonzinho. É aquele personagem que você fica com raiva no começo, depois fica com dó. É, o Jefferson falou que ele vai elogiar o Pia o suficiente pra fazer justo. A Bob, né? Que eu achei. No começo eu fiquei meio assim com ela, mas eu gostei muito da atuação da atriz na personagem. É, ela salvando o dia lá na Hydra é muito legal, assim, tipo, super motherfucker. E tava faltando, porque agora a May ela já tava com outras coisas, ela não tava podendo aparecer tanto, e aí virou a nova heroína motherfucker, a Bob, né? E ela é gigantesca, aquela mulher também. Ela metendo a porrada dá medo. Nossa. E ela, eu gostei muito do papel dela, achei que, enfim, se enquadrou muito bem. E também, quando elas... Né, aparece aquela motivação dela por trás de que ela tava lá infiltrada também, né? No começo, quando você não sabe o que é, você fica até com medo. Ai, meu Deus, vão fazer ela ser uma vilã da tristeza. Mas não, aí era outra coisa. No final, ela é até a pessoa que mais tenta virar as coisas pro lado do Coulson, né? E a Xena lá, como diz o Coveiro. É também aquela coisa, apareceu só um episódio, enfim, dois episódios, não deu muito pra gente... criar expectativa com a personagem, mas ela serviu um propósito, e inclusive de mostrar pra que servia não, mas de mostrar o perigo que era o obelisco, né? Ela era outra infiltrada, né? Só que não viveu pra contar também a história, né? Então, aquele episódio que eles mostram eles no quando teve o ataque da Hydra, você também começa a ver os personagens, um lado que você não conhecia dos personagens. É, então ela aparece mais de dois episódios, a gente se enganou. É verdade, tem aquele episódio do passado. Navio, né? É verdade. É, na verdade, é isso mesmo que eu falei, porque ela aparece lá no começo, quando tem aquela missão que rouba o obelisco, e depois ela tem esse flashback lá pra frente. Sim. São esses dois momentos da série que ela aparece. É, e ela tem a motivação também de fazer o Hunter... Entrar pra equipe, né? Que ele é só, na verdade, um mercenário ali. Ele não era um agente da SHIELD. Ele tava contratado pra fazer aquela missão junto com ela. Teoricamente, todos aqueles eram mercenários. Depois, teoricamente, que eles tinham saído da SHIELD. Mas, na verdade, no fundo, eles não tinham saído. Mas o Hunter, ele foi uma aquisição desse grupo, né? É, mas o Hunter nunca foi SHIELD, né? Não, ele era exército. Ele era soldado. O Mac, eu acho que ainda tem que contar a história dele. Ele só apareceu como um agente da outra Shield. A gente vai falar da outra Shield também ou não? Vai, depois do segundo bloco. Ah, deixa eu falar um negócio que eu esqueci. Peraí. Peraí. Eu ia falar do Mac. Que o Mac é o receio dele, que nem estava falando, não é com o super-humano em si também. Mas ele tem bastante receio com a questão do Coulson ter um negócio alienígena no sangue. Então ele que fica levantando as coisas, tipo, ó, o cara tem sangue alienígena, vocês vão deixar ele ser o diretor da SHIELD? Antes da gente saber que ele não tava, que ele tava infiltrado até por uma outra coisa, Ele já fica levantando, e até no final, só no finalzinho que ele começa a dar crédito pro Conso, ele tá sempre com o pé atrás, porque ele fala, esse negócio de alienígena não é pra mim, não. É, não é porque também naquele momento lá da cidade não manda lá que a Sky ganha os poderes, ele fica dominado, né? Então ele acha que pode todo mundo estar sujeito à mesma coisa, né? Ele fica com os olhos pretos e tudo. E ele mesmo não fala o que ele passou depois disso. É. Teve algum trauma, alguma coisa. Foi muito cavernoso. Ele só passou pela experiência, mas não falou qual foi o resultado daquilo. O Hunter foi a parte mais engraçada, né? Dessa temporada. Você vê que é um cara, é um bom agente, um cara mercenário de coração. De coração bom, não. Ele é um bom profissional, isso que eu queria dizer. Foi uma boa aquisição pra Shield do Coulson. Já a Harpia, que. Ela chega a ser chamada de Mockingbird ou não? Acho que nem, não. Não, ainda não. Tô lembrando, não. Não. Mulher monstruosa, cara. Que mulher de linda. Ela é chamada assim. Caraca. Ó, outra coisa, ela é chamada assim, tá? O Conan chama ela de agente. Numa das coisas, chama ela de agente Mockingbird. Ah. Se fosse um codinome dela. O codinome. Mas seria legal aparecer mais vezes. Ou até ela ser promovida a algum filme e tal. Não sei se a Shield vai aparecer em algum filme. Já foi falado que todo mundo da série tem contrato pra aparecer em filme, assim como o pessoal do filme pra aparecer em série, né? Mas é tudo coisa que é fechado de poder aparecer mesmo de última hora. E ela foi o contraponto à saída do Ward da Shield, né? Porque o Ward, ela, a May, são níveis da Viúva Negra, como eles falam várias vezes. E a tortura dela que ela passa no último episódio, sinistra, ela vai levantar dali, ela vai moer o Ward. Nossa. Mas, puta, eu pensei que... Ela vai moer na próxima temporada. Nossa, cara, eu tô louco pra isso. Teve a participação da Agente 33 também, que a gente... Que é um pé no saco aquela menina. Puta, ou ela decidia se vingava, ou não sabia. Uma bosta de agente da Shield, né? É, porque ela foi também, vamos dar um cartaz aí, que ela foi manipulada, né? A cabeça dela foi mexida e remexida, né? Mas eu achei ela meio fraca, assim. Mas eles tentaram fazer isso com a Bob também, né? Ela não sucumbiu. Ah, mas então, a Bob, mas é, porra. Mas a Bob é a Bob, é. A Bob é a Bob, desculpa, a Bob é Bob e Mulher Maravilha ao mesmo tempo, então, vai. E ela passou pela lavagem cerebral, mas se apaixonou, entre aspas, pelo Ward e virou capaz dele fazer tudo que ele queria. Começou 3 tiros no abdômen. É, na verdade foi uma ferramenta pra trabalhar o Ward na série, né? Tanto pra ela ser usada, quanto pra criar uma dor de consciência no final, né? A Bob, né? Acho que assim, o trio, né? Bob, Hunter e Mecha, acho que foi uma grande surpresa, foi uma grande edição ao time, né? E, pô, as tiradas entre eles, tal, essa questão do Mac e da Morsen serem infiltrados ali, essa coisa dessa outra Shield e tal, mas enfim, eu acho que os três ali funcionaram muito bem, ali foram três personagens que eu acho que fizeram com que a série ficasse bem bacana. Ver a Lucy Lawless é sempre bom, né? Porque Xena é aquele seriado que, vamos dizer assim, todo nerd com seus... Você queria que ela saísse correndo pelas paredes? Ah, eu gostaria que ela tirasse aquele disquinho lá de novo e tal. Sabe como é que é, né? Saudosismo parado. Pô, aquele seriado era bom pra cacete, cara. Eu não gostava tanto assim, não, mas tudo bem. Ah, eu gostava mais do que aquele Hércules, cara. Eu gostava. E, cara, então assim, mas assim, funcionou muito bem esses três, cara. Acho que foram três personagens, assim, que acrescentaram bastante aqueles lá. Principalmente porque a série acabou. Aliás, eu achei essa temporada morreu gente pra cacete. É, morreu assim, cara. Muito coadjuvante que a gente achava que ia ter alguma importância no futuro. Já foram liquidados nessa temporada, né? A gente, tipo assim, pelas contas, eu tava vendo, morreu gente pra cacete. Não foi nenhum Game of Thrones, mas pra. Né? Então, primeiramente, falando do Mac, cara. Ele é assim, nessa temporada e bem mais pra frente também, pra mim, eu sempre via ele como o personagem que era o tank da galera, assim, sabe? Ele era o cara que uma hora ele teria que entrar na porrada e a porrada dele ia furar a parede, sabe? Que o cara é gigante, o cara é um monstro. E aí ele ainda sendo fazendo um papel de meio como mecânico também da galera. Porra, cara, imagina ele pegar uma chave inglesa e sentar na cabeça de um, velho. E assim, nossa, Game of Thrones seria fichinha nesse ponto. Eu tava louco pra poder ver isso, mas enfim, não me deram. Tá o último episódio quase foi isso, né? Quase, pois é, velho. Eu já tava vibrando, falei, nossa, agora. Quase. Mas foi bom eu ver o Mac ativo. E quando ele virou aquele zumbi ali, lá, eu tranquei, trabalho, né? Tranquei. Eu, pra falar a verdade, eu virei o... Eu virei o Trip, sei lá, alguém que enfrentou o Mac, cara, que eu tranquei. Eu falei assim, velho, se fosse eu, saia correndo, sério. Na boa, não dava pra encarar um bicho daquele tamanho, não. Tá mesmo. Então, próximo, Hunter. Ah, que a... Né? Ele é o Gambit da galera. Ninguém queria falar isso, mas eu tô falando. Ele é o Gambit da galera. Ele é o cara todo cheio de charme, aquela coisa pose britânica mesmo, cheio de classe, educado, mas é um canastrão de carteirinha, típico de um Gambit mesmo, sabe? E foi foda na hora, no episódio, que esse pra mim foi um episódio assim, que eu fiquei marcado assim, dessa temporada do Hunter. Foi no momento da lá que ele ajudou o Coulson na fuga, ele lá no quiosquezinho lá, que o Hunter vai, pega um pedacinho de papel, assina o nome e fala assim, tá aqui meu contrato de trabalho, qual que é a nossa missão? Cara, tipo, não tinha nada no papel, ele só assinou o contrato, ele só assinou lá, botou o nome dele e falou assim, tá aqui, é Coulson, é o meu contrato assinado. O Coulson só olha assim, ok. Cara, eu achei que isso foi fantástico. Os dois foram motivados ali por traição, né? O Coulson... Sim. E sim. Também o Hunter, porque cada da Bob, né? Então, por causa da Bob e do Mac, né? Por causa dos dois, na verdade. Porque teve essa reviravolta aí que ele descobre que os dois trabalhavam pra outra SHIELD, que estavam infiltrados na equipe do Coulson. E isso pra ele, por não estar dentro dessa coisa toda, e que até mais fácil, eu vou explicar um pouco depois quando falar da Bob. Isso realmente quebrou, deixou ele quebrado, né? Quebrado, assim. E isso reforçou a confiança que ele queria ter no Coulson. Que antes era abalado no início por causa do problema lá com a China lá, que morreu. Mas agora ele foi afirmado com essa parte. Então eu achei isso muito foda. E quando ele consolidou mesmo com a equipe do Coulson, eu falei assim: agora vai. Agora essa porra vai pegar fogo. A próxima é a Bob Morse. Cara, porra, o que falar da Bob, cara? Eu já tava doido pra poder ver a Fia aí. Caramba, velho, essa mulher aparece e eu falei assim, meu Deus, Scarlett Johansson ou a Bob Morse? A Viúva Negra ou ela, cara? É foda, vai dar uma briga feia, sabe, tipo, parecer assim, Vingadores, porque, cara, gigantona, já chegou chutando bundas e ela foi uma personagem que foi crescendo muito mais ainda, muito mais foda e, cara, foi muito foda. E aí aquela briga, e o clímax pra mim foi a briga entre ela e a May. Puta que pariu, que bacana isso, cara. Ver as duas lutando, falei assim, agora vamos ver quem é mais manda foto. Isso é Marvel, né, cara? Ela chiou com a May, né? Pois é, chiou com a May, mas, cara, eu falei assim, não, ela tá blefando. Como é que foi, Jefferson? Ali é pau a pau. Mas ela dá a desculpinha de que ela não queria bater forte, mas aqui, pois. Ela chiou feio. Ela tem mais força, mas a May é mais rápida. Pois é, cara, mas eu tava torcendo pela Bob, por mais que ela tenha sido sem vergonha por estar na outra SHIELD e ter criado essa coisa toda e logo depois pra mim pra frente, mesmo que ela vai se redimindo, mas eu torci pela Bob mesmo, dar um couro na May, porque eu já tava com a May até por aqui também, quando ela começou a fazer aquela gracinha. O Coulson, cara, sacanagem, na temporada passada eu queria... Ela era pra ser amigona mesmo do Coulson, foda-se, cara. E ela faz aquilo, ela mereceu o couro, mereceu. Mas depois eu redimi com ela. Ela, na verdade, foi amiga do Coulson até ela descobrir que o Coulson tava cheio de segredo pra ela, velho. Ah, mas... Ela ajudou o Coulson a fugir. Pois é, mas aí teve o... não tô lembrado de uma coisa que rolou com... Que abalou a sim, foi o tal do protocolo Teta, né? Que ela tava escondendo coisa dele. Pois é. Mas normal, mas, enfim, mereceu, cada um mereceu, escondia a coisa dos outros e tava... Mereceu. Um fazendo pico pro outro. Mereceu. Bom, aí agora o Trip, cara. O Trip, cara, eu, sei lá, eu achei, devido à questão entre Gemma e o Fitz, ter essa coisa dos dois terem quase um romance, e pra mim, a entrada do Trip meio que quebrou essa coisa, porque tava tão bacana os dois, Gemma e Fitz, tendo essa, esse forte romance. Ele teve que morrer. É, ele teve que morrer, cara, porque, cara, triângulo amoroso na série da Marvel, cara... tipo assim, ele entrou de paraquedas e aí a Gemma foi... mas depois se enroscando no Trip. Né? Não, porque... Era visível que a Gemma ficava. Ora, ela tinha uma amizade colorida com o... Que ela queria ter uma amizade colorida com o Fitz, mas ela ficava assim, meio assim, porque os dois eram amigos de muitos anos. E depois cai aquele, né? Desculpa que a cor realmente chama atenção. O Trip chega e abala a coisa. Não, a ela já... não queria ter um relacionamento com o Fitz. Ela via ele como irmão. Ela começou a ver ele de outro jeito, só depois que ele se declarou. Sim, isso aí eu acho que ficou mais nítido nesse momento lá que teve os dois, que ele se declarou. Mas ela já dava, percebia mais ou menos, eu acho. Assim. Eu acho que não. Será? Eu acho, pra mim, em muitos momentos eu achava que ela percebia que o Fitz tinha alguma coisa assim com ela, mas ela, não vou ligar não, porque a gente é só amigo, ele não é. Não era friend zone, não. Ela via ele como um amigo, ela não imaginava. Eu acho que a Gemma deixava o Fitz muito na friend zone. Ela não imaginava. Ela não queria aceitar. Então, aí o Trip tinha que morrer, simplesmente. O Trip tinha que morrer porque ele era muito garotão, muito amigão, era o amigão da galera, entendeu? Tipo, só faltava ele fazer festinha pra todo mundo, e aquele momento lá de tributo a ele é que deixou isso muito mais claro, sabe? Tipo, cara, ele tinha que morrer porque ele ia crescer muito, ia ofuscar muito, muita galera ali. Então ele tinha que morrer mesmo, infelizmente foi uma morte que merecida, mas tributos com honra ao Trip. Pra mim ele morreu mais pra servir de trauma pra Sky do que pras outras coisas que vocês estão falando aí, mas tudo bem. There's something very wrong with me. Bom, como vem acontecendo desde a primeira temporada, né, a gente pode dividir a série em primeira e segunda parte, inclusive porque coincide com aquele intervalo de final de ano, né, em que a gente agora tá tendo a minissérie, né, especial da Agente Carter, né. Então, neste bloco de agora, a gente vai falar sobre os principais pontos dessa primeira parte da segunda temporada. Que, basicamente, a gente vê, né, mais desenvolvimento dessa história dos inumanos, né, a gente no começo não tinha certeza, a gente vê a história de um suposto obelisco, que a gente já tem ideia do que deve estar relacionado. Tem a participação, mais uma vez, da Raina, né, atuando ali como uma personagem, jogando de todos os lados, mas com aquele objetivo próprio de se desenvolver, se descobrir, né, de ter acesso àquele mecanismo, né, que a princípio era o obelisco, e depois se revelou sendo, na verdade, cristais terrígenos dentro dele, que iam transformar ela numa coisa superior, né, naquela coisa que ela ia ascender, a evolução do universo, por aí vai. Mas também atrás desse obelisco a gente tinha a Hydra, que no caso, dessa vez, era chefiada pelo Whitehall, que era um personagem que apareceu de uma forma curtinha, né, nas revistas dos Guerreiros Secretos. E do outro lado também tinha o pai da Sky, que até então a gente não sabia, não tinha ideia de quem era, né, mas lá pro finalzinho dessa primeira parte, a gente acaba se dando conta de que realmente ele era o equivalente ao Mr. Hyde, né, ao Cal Zabo, ou nessa série... ficou como Carl Johnson mesmo, né? Pelo menos no escritório dele a gente vê mais tarde que tinha lá o nomezinho dele na porta. E finalmente o grande mistério, né? Que a gente tinha uma noção de que a Sky ia acabar sendo revelada como algum personagem da Marvel. A gente não tinha certeza de quem era. Tinha muitas teorias. Mas uma delas, e que acabou se comprovando como cena de fato, é de que ela seria a Daisy Johnson, né? Que a gente conhece no universo dos quadrinhos como a Tremor. Essa primeira parte começou legal porque começou exatamente ali, mais ou menos, mostrando até um pouco do passado, né, Whitehall, lá na década de 40, né, no final da guerra, né, como mais um daqueles prisioneiros, né, de guerra, tal, né, da Hydra, né, E logo da sequência mostra como ele cai. Um dos principais, né? Um dos principais generais, um dos principais líderes da organização. O White Hall, cara, foi um baita de um vilão nessa primeira parte, né? Até também fiquei muito surpreso de terem matado ele logo na metade, né, da temporada, né? Porque, pô, o cara foi um baita de um vilão. E era um vilão que meio que conectava, né? Vamos dizer assim, fazia um link interessante entre a Sky, o pai da Sky e a mãe da Sky, né? Vamos dizer assim, no final das contas o cara era. Fazia esse link interessante, né, entre os personagens, né? Porque ele era um ponto em comum, né? Primeiro pelo fato dele ter dissecado a mulher lá, né? A mãe da Sky, né? E pelo fato de ter acabado usando o pai, né? O Cal, né? Se aproximou para poder, vamos dizer assim, além de fazer a vingança dele, que acabou não sendo concretizada, né? E acabou não sendo concretizada em razão do Coulson, né? Tal. Tanto é que ele virou, vamos dizer assim, ele também virou um dos vilões, né, da segunda parte da temporada. Pra falar, aproveitando, né, já falando também do pai da Sky, né, o Calvin Zabo, né, o famoso Mr. Hyde, né, o Sr. Hyde, né, que só sempre mostrava, toda a temporada mostrava como um cara, apesar de ser era um cara implacável, né, um cara malvado, mas ao mesmo tempo, pô, você vai simpatizando com o cara, cara, você vai simpatizando. Cara, eu nunca vi um vilão que eu simpatizei tanto feito esse cara. Cara, não, eu cheguei ao final da temporada e falei, pô, cara, o cara é gente boa, tava no lugar errado, na hora errada, as circunstâncias erradas mesmo. Porque o cara era tipo, pô, depois de ter umas partes lá que o cara fala, pô, o cara era do Médicos Sem Fronteiras, ajudava uma galera, era. Médicos Sem Fronteiras. Não, mas ele era. Ele era. Ele era. Ele era. O cara era mó humanitário, de repente, pô, o cara vira um maluco. Não, ele pegou a mulher que mexeu com a cabeça dele, que foi a mãe da Sky. Vamos dizer assim, agora é culpa tudo do White Hall, no final das contas, né? Você se sensibiliza com o cara e você depois fala, pô, mas não tem um pouco de ver. Pô, o cara só quer ficar com a filha dele e tal, só quer tentar... A da família, né, tal. Ele queria voltar tudo que ele perdeu, só que tava fazendo isso num modo destrutivo, né? E assim, ele parecia um cara bastante manipulador na primeira parte da temporada, quando na verdade era realmente o cara mais manipulado do Pois é. Tudo coisa, né? Ele parecia jogando tanto com a Hydra quanto com a Reina pra tentar obter alguma coisa, pra poder ficar forte. Mas no final das contas, o que ele queria mesmo era ficar com a Sky, né? Ele queria unir a família, né, dele, né? Desde o começo ele falava, né? Sim, e assim, a gente sempre pensando quem era o pai da Sky, quando depois revelou que seria ele, e que ele era, na verdade, o que a gente chama de Mr. Hyde, a gente também acabou chegando, né? A Sky, né? Até aí começou a revelar o nome, Daisy Johnson e tal. Sabe uma coisa interessante? O agente da SHIELD acabou desenvolvendo uma parte da personagem que não existe nos quadrinhos. A gente sabe que ela é filha do Mr. Hyde, mas nunca foi trabalhado essa relação dela com o vilão. É, não. E nunca foi mesmo colocado aqui. E não, isso que foi interessante, porque deu um. Apesar de você ter. Dela ser uma adaptação de uma personagem que é bastante, de certa forma, tem bastante destaque, ou teve bastante destaque em algumas histórias dos quadrinhos, a gente não sabe qual foi essa relação entre a Sky, entre a Daisy e o pai, né? O seriado não, o seriado dá uma avançada que é bacana, tal, que ajuda bastante na evolução da Sky. Aí depois você chega na parte dela se revelando, né, saindo do casulo e saindo uma nova personagem, né? Foi exatamente, né, mostrando aqui todos aqueles poderes, né, que a gente tá acostumado nos quadrinhos, né, tal. E aqui, aquela coisa, né, a sensação de que ali muda, né, a personagem passa a ter um novo status quo, né? O White Hall, que representou o braço científico da Hydra, né? Um dos braços científicos da Hydra, porque a gente acabou vendo outro ao longo do ano. Ele aparece primeiro como um nazista, né? Sendo capturado pela agente Carter. Provavelmente a gente veja mais dele na agente Carter. Veja o passado dele, talvez. Pode abordar alguma coisa disso. E tudo em volta do obelisco, né? Obelisco pra lá, obelisco pra cá. Eles não conseguiram destravar o obelisco, sendo que eles sabiam que algumas pessoas poderiam mexer nele, como a mãe da Sky, a Jian Ying. Aí a gente achou que ela tinha morrido e tal. Ele partiu aí um monte de pedacinho. Mas o pai da Sky, o Zabo, rei Zabo, o Johnson. Carl Johnson. Acabou remendando ela. E não mostrou quantas vidas foram necessárias pra ela voltar à vida, né? É, uma vilarejo inteiro, né? Porque justamente isso que acontece. Exatamente. Ele tá. Exatamente. O que acontece? A gente sabe desde a primeira temporada que. Foram dois monstros que acabaram com a vila toda. A vila inteira. Quem são os monstros? Ela tava grávida da Sky e pra salvar ela, ele matou uma vila inteira. É, entregou a vila inteira nas mãos dela pra ela poder. Ela não tava grávida, a Sky já tinha nascido. Ah, era? Sim, porque foi quando a Shield ou Hydra pegou o bebê. Sim. Senão, não tem curandeiro que sobrevive e faça um bebê voltar a viver. Não, não é. Mas pelo que eu entendi, foi nessa briga que morreu a gente que pegou a Sky. Sim. Quando morreu a Vila e a Sky conseguiu ser entregue pra Shield. E o que eu gostei muito foi da ideia dela, sei lá. Confirmado como a Tremor, porque o pessoal reclamava que não tinha coisas de quadrinhos, não sei o que. Aí o pessoal da série sempre coloca uma coisa mais sutil, né? Do que a gente vê nos quadrinhos. E nessa, ela tá servindo de ponte da série para os inumanos no futuro. A gente vai. Pode ser que venha muita coisa pela frente ainda, ou como a Reina viu que ela liderará aquele braço ali, aquele povinho que tava. Que é um pedaço dos inumanos, não é um. Parece uma cidade inumana, tipo fosse um posto de controle. É, se for contar o que a gente vê em Infinito, né? A gente achava que só Átila era a cidade inumana única que existia na Terra, mas segundo Infinito existem outras colônias aqui. Exato, isso que eu lembrei disso. Oregon, sei lá, é uma delas, aquela lá na Groenlândia. É, e vai saber quantas outras tem, né? Aliás, na série ele não define onde que é cada lugar. É, tem uma cidade que tá morta, que é justamente aquela cidade que tinha um templo e que o obelisco se abre, né? Era uma cidade inumana que foi esvaziada, ou sei lá o quê. E que é justamente a cidade que o Coulson viu, né? Que aí era lá nos que eles se enterrando. Aquela cidade lá era uma cidade, acho que ainda Kree, né? Porque o próprio seriado mostra que a forma da transformação já é diferente. Era onde os Kree fizeram as experiências para gerar os inumanos. É, hoje. As pessoas com o sangue do Kree queriam chegar lá. Isso. Porque o próprio dispositivo que a Sky foi transformada já não era nem era mais utilizado, né? Que eram os divinizadores, né? E a gente vê o que os cristais terríveis não fazem com as pessoas normais, que não tem o DNA inumano. O Whitehall, ele dá medo. Muito medo do que ele faz. Tipo, a hora que você descobre que ele cortou a mãe da Sky em pedacinhos. Aliás, o cara tava falando aqui pro Jefferson que a minha frase do começo, agora que eu pensei, eu queria que fosse. Descoberta exige experimentação. Porque. Nossa, dá medo, né? E o cara vai fazendo as coisas. Inclusive, a gente não comentou, né? Mas o Whitehall vive até hoje por conta de experimentos que fez com a mãe, né? Exatamente. A coisa deles descobrirem que o Whitehall tinha rejuvenescido, que era o mesmo cara que foi preso lá pela SSR, e aí, através da Bob interrogando ele, que descobre. O Bat, que descobre que ele tinha uma relação com o Caveira Vermelha tipo, direta. E aí que eles vão ver que o cara era a mesma pessoa, porque a Gemma tinha visto ele, né? Senão eles não saberiam quem era. Que ele tinha, de alguma forma, rejuvenescido. Então o cara. Aí começa a mostrar os experimentos dele. E aí você começa a ver que o cara é um cientista louco, completamente apavorante, né? Inclusive, essa parte do Cal, né? Então, falando da história da vila, que a gente estava sempre ouvindo que eram uns dois monstros, não sabia no fundo o que tinha acontecido, e aí a gente fica só com aquela impressão de que era o Cal que tinha ficado maluco lá, né? Destruído todo mundo e A gente vai vendo ele sempre parecer que ele vai perder a paciência, e ele falar que ele não pode perder a paciência, e você fica pensando então que ele que é um monstro, quando a gente vai ver que no fundo a grande vilã de tudo era a mãe da Sky, né? Que ela é Jaen, que até dá um... A hora que a gente vê quem ela realmente é, você fica de boca aberta, porque você tá vendo aquela pessoa super humana e... Humana não, né? Inumana. Aquela pessoa super simpática e que quer ajudar e não sei o quê. E aí quando você vê a verdadeira faceta dela, dá arrepio. E aí eles revelam depois que... O Cal mesmo que conta que ela ficou daquele jeito, ela não era. Então provavelmente quando ela foi pega pelo White Hall, ela era uma pessoa normal, vamos dizer assim. Mas que ela precisou usar não sei quantas pessoas lá depois da vila, e que ela no começo não queria, então ela ainda era uma pessoa provavelmente de boa índole, e que depois aquilo foi mexendo com ela, e aí que ela ficou daquele jeito. E ela que acabou fazendo o Cal fazer tudo o que ele fez, e ele na verdade faz as experiências nele mesmo porque ele quer se encaixar naquele mundo que ele não faz parte. Mas enfim. E no final você até fica com, que nem o Cover falou, né? A gente cria uma simpatia por ele, porque é outro fofinho, né? Gente, ele é fofinho. Ele é fofinho antes da transformação dele. Ele é um pai que, na loucura dele, acha que tá fazendo tudo de melhor pra filha. E ele quer reunir a família. Todo o princípio, quando ele vê a Sky, você vê que ele fica com aquela coisa até meio infantil. A postura dele, daquele jantar. Ele tá realmente instável pra caceta. É, ele é completamente louco, mas ele é um louco que no fundo, ele queria fazer parte de alguma coisa, ele queria reunir a família, e isso que levou ele a ficar daquele jeito. O ator até é o Kyle MacLachlan lá. E ele mostrou-se ser um ator da porra. É muito bom. É difícil, assim, você pode pegar um vilão, e nas condições dele seria tipo um psicótico e tal, e você criar ódio puto da vida com ele, porque tudo que ele fez. E na verdade, ele conseguiu convencer você que as motivações deles eram justas. E a todo momento, assim, apesar de ser aquela coisa meio tensa, né? Tipo assim, ele vai a qualquer homem pirar e atacar ele, você via momentos de ternura. Tipo, ele passeando com a Sky. Quando ele encontra a Sky, quando o Ward leva ela lá, ele pega flores e tudo. É bonitinho você ver aquele comportamento dele, mas que é quase infantil. Mas não deixa de ser assustador, porque claro, um assunto, né? É desequilibrado. E eu já tinha visto esse ator em Desperate Housewives e How I Met Your Mother, ele era bom, mas eu nunca tinha percebido o quão bom ele era. Ah, e a transformação dele no último episódio, que eu achei que ele não ia transformar, porque eu achava que ia ser uma coisa só de perder o controle mesmo. Tem muita gente que ficou meio que decepcionada, né? Que queria ser aquele monstro. Sério? Eu achei que ficou sensacional. Não, na verdade, vou confessar o seguinte, eu entendi, porque poderia ter sido um efeito especial, porque nos quadrinhos, e isso foi aumentando. No começo, o Mr. Hyde não é o monstro que a gente conhece hoje de 4 metros de altura feito um Hulk, não é. Originalmente ele era aquilo mesmo, assim, um Mr. Hyde que é do, inclusive da literatura. O Mr. Hyde da literatura, ele não cresce, pelo contrário. Não. O doutor é mais alto que o Mr. Hyde. Quando ele se transforma em Mr. Hyde na literatura, ele fica menor e mais desprezível, dando a impressão de ser tipo um corcundo, duende. Aqui ele tipo mexeu os músculos, cresceu tal, mas não ficou aquele Mr. Hyde... Vai, que a gente viu em Liga Extraordinária, por exemplo, sabe? De que aquela coisa... Tipo mesmo burilão. Assim, eu achei que a transformação dele ficou muito boa, assim, muito natural, não ficou um negócio forçado, a maquiagem ficou muito boa. É o Coulso pode interagir direto com ele, entendeu? Foi. Não foi aquela coisa de efeito especial que ia ficar um negócio meio forçado. Não, e a hora que ele transforma ali, dá um medo da porra. Eu vou ser sincero, eu achei que ia ser um monstrão. Quando eu vi que ele tava magrinho, eu fiquei assim, putz, fizeram uma pressão da porra e ele não tá um gigante. Mas aí eu pensei pela segunda vez na questão... De ignorar que eu sabia que o Mr. Hyde pode ficar, sei lá, gigantesco. E interpretando dentro do conceito seriado, eu achei tranquilo. Não, eu não, por nenhum momento achei ruim. Eu achei que a transformação ficou boa, porque senão ia ficar um negócio muito forçado. Achei que os efeitos ficaram bons, que a maquiagem nele ficou bom. Então, assim, você... Ele fica assustador e ao mesmo tempo não fica uma coisa completamente fora do que você acha que seria uma coisa com nada a ver. E, nossa, a hora que ele tá lá atacando a galera na Shield transformada, dá muito medo. Assim, e o Coulson lá enfrentando ele... Todo mundo correu, velho. Todo mundo correu. E o Coulson lá... O Jefferson até falou, puto, o Coulson tem polhões. Eu falei, também o cara já morreu e voltou, né? Ele tem que estar com alguma base pra isso. Mas dá medo de quando ele se transformou, o Cal. Então, é aquele vilão que tem várias facetas e... Uma hora você ama, uma hora você odeia, uma hora você tem pavor dele, foi muito bem feito. Na verdade, o Coulson, depois principalmente que houve a traição da segunda Shield, eu achei ele um Coulson muito mais parecido do que ele era nos filmes. Eu também. Do que antes, que tipo assim, foi aquele coisa meio séria, sabe? Com um humor meio... Sem ser fazendo as piadas em si, mas só pelo tipo de reação dele, eu achei ele muito mais parecido com o que era nos filmes. Cara, Whitehall, eu gostei dele como vilão, assim, de... Eu achei que ele realmente, igual vocês falaram, vilão de ligação, porque ligou muito a questão entre Sky e o próprio Call, mais a questão de como que com a mãe também, né, diretamente com a mãe, porque é questão do fato que levou. E a ligação com o Agente Carter, né? Que pra mim aquele episódio com o Agente Carter mostrando o passado do cara foi inusitado. Eu não achava que eles iriam aprofundar tanto o vilão assim. Porque eu achei que ele seria um vilão, tipo um vilão da vez assim, que ia tomar um tiro na meio da testa e pronto. Não, mas ele deu uma crescida em poucos episódios, ele deu uma crescida e se tornou interessante. E realmente a morte dele foi prematura, porque eu achei que poderiam desenvolver mais, mas... Enfim, foi uma parte bacana essa passagem do White House. Tem uma propaganda subliminar aí, né? Pois é. Então, no caso do Cal, né? Do pai da Sky. Primeiramente, é igual você falou, eu fiquei decepcionado assim, mas ouvindo você falando, é até que faz sentido mesmo. Porque eu esperava que quando ele foi mostrado que era o Mr. Hyde, eu fiquei na loucura, assim, falando assim, nossa, cara, vai ter um monstro na temporada, que foda, não sei o quê. E aí, em muitos momentos, eu esquecia essa vontade de ver o Cal crescendo, porque, igual vocês falaram, o personagem é tão foda, mas tão cativante, que você fica mais preocupado com o que vai acontecer com o Cal, com relação a Sky, com relação a ser, depois, quando foi mostrada essa coisa com a mãe da Sky, se ele ia mesmo revelar o que aconteceu com a mãe da Sky, e toda essa trama relacionada a essa coisa da família Johnson, que, cara, era o segundo plano saber se o Cal ia transformar num monstro ou não, sabe? Porque o personagem é muito bacana, e no final da temporada eu fiquei com dó. Porra, a única pessoa com quem eu fiquei com esse sentimento foi Darth Vader, cara. Sério, eu fiquei com dó, depois, tipo... Eu não tenho dó do Darth Vader, não. Eu tenho dó do Darth Vader. Eu tenho dó do Darth Vader. Tem dó dos três filmes que tiveram que fazer, né? eu tenho dó exatamente. Eu tenho dó do Darth Vader por três filmes. Eu tenho dó do Darth Vader, cara, porque é igual o Cal, ele era um personagem que, de certa forma, ele era meio que incompreendido, assim. Ele ficou tomado pela situação, sabe? Ele por ter se relacionado... Porque você vê pela série que, devido às situações que ele é colocado, às pressões que ele é pressionado, o desespero que ele queria pra poder reunir a família de novo, sabe? Essa coisa de... É uma coisa meio paterna mesmo, sabe? Do tipo assim, não, eu não quero ser uma decepção como um pai, como um marido, sabe? Eu não quero ser um cara de exemplo de decepção de família. Eu quero ser o exemplo de família, sabe? E isso é uma coisa que eu achei bacana, porque eu acho que de certa forma me pegou um pouco desse meu lado pessoal, assim, porque é meio que essa coisa de problema familiar mesmo. Então eu achei isso fantástico, esse subplot, assim, relacionado a eles. Então, realmente, eu fiquei com dó do Cal no final. E aí, depois, como ele teve aquele outro plot mostrando o que, que eles fizeram realmente com o Cal, que meio que foi, acho, eu entendi como uma, vamos dizer, uma amenizada relacionada do Coulson, para poder amenizar mais ainda a dor do Cal, devido à situação final dele na temporada. Eu não vou falar porque isso não é spoiler, não sei se permitido spoiler assim na cara de final de temporada. Mas eu achei, tipo assim, eu achei misericordioso, amigável por parte do Coulson, mas não sei, eu acho que isso aí pode ser uma coisa guardada que pra próxima temporada eles podem voltar a explorar e não sei, pode ser uma bomba atômica, sei lá, e isso pode culminar. E a transformação do Cal, eu realmente esperava ele ser um monstro, mas aí pensando, cara, mas peraí, pra ele ter que transformar aquele coisa gigante, eles teriam que ter explorado a radiação gama, e em nenhum momento eu ouvi isso, então Ok, plausível isso. É, e ficou uma coisa igual vocês falaram. A Capitão Gama até que teve lá no primeiro episódio. Mas isso não tem nada a ver com o caos abo dos quadrinhos também. É, lá mostrou o soro que ele fabricou, é tudo certo. Sim. Pois tanto, é. Tanto que ele fala, né? O ingrediente que faltava era adrenalina, né? É adrenalina. Nossa, a hora que eles resolvem salvar ele, que ela falou injetar adrenalina, ele fala, ah, fudeu. Fudeu. Consolidou a Sky como sendo a Tremor, tanto é que ela é. O Mac chama ela de Tremor no final. É. E falei, ok, beleza, fechou mesmo, ela é a Tremor. E, cara, é aquela coisa, né, para as pessoas que estão chegando naquela parte, né, e não entenderam nada, e tá, carimbou, pronto, e aí, Tremor, beleza, fechou. Posso fazer uma pergunta para vocês? Que eu não manjo muito da Daisy Jones do gibi. Ela, o poder dela vem da onde? No gibi? Não é falado. Não é explicado. O poder dela, ela resume o poder dela numa das histórias, porque assim, em Guerra Secreta, ela diz que o poder dela é um defeito genético que foi herdado do pai. Então, mas isso faria ela quase uma mutante, não? É, não. Então, mas ela se explica pra Rio, isso no final de Guerra Secreta, porque ela é um daqueles projetos malucos do Fury, né? Ela é uma adolescente que é nível, um agente nível 10, que até mais patente que a própria Rio, né? É, na época que ela foi capturada, né? No final de Guerra Secreta, que não confundir com a Guerra Secreta, enfim, tem muita Guerra Secreta Marvel. E ela, então, ela, a Rio pergunta, você é mutante? Ela fala, não, eu tenho um defeito genético que me dá esses poderes. É. Então eu não sei se mais pra frente vai haver um retcon nos quadrinhos. Tá inumano agora. É, não, eu acho que talvez eles não vão captar isso não, porque, por exemplo, no Ultimate ele é explicado que ela não é uma super-humana. Ela tem umas luvas mesmo que geram... Mas essa... é Ultimate, cara. Não é, mas não se não podemos descartar um pouco ela isso. É... poder dela mesma. É o poder dela mesma. Aí, no caso, ela é humana mesmo. Mas não é bom descartar muito, não, porque muito da personalidade dela que pode ser explorado pra frente pode vir do Ultimate. Porque a versão Ultimate da Daisy Johnson, ela é muito... Ela não gosta dessa coisa que o Fury impõe pra ela, dela ser além dela ser líder de campo, ela é que tem que lidar com as coisas um pouco mais... problemáticas, né, sabe? Tipo, ela usa o poder pra poder conter um cara que é quase um Hulk, por exemplo, que é o Garoto Maravilha lá, o Wonder Man. Mas ela, na fase Ultimate, ela é muito... ela quer se afastar dessa coisa dela ter esse poder de Tremor, sabe? E ela tem esse poder também. Então pode ser que pra frente, eles podem dar um gancho dela poder ainda... ter esse conflito, tipo, ela tá em canto, ela tá no desespero e ela querer recusar isso tudo e voltar a usar alguma coisa que retraga um pouco o poder dela. Então, e como a série também, e a própria universo cinematográfico Marvel, ele tem muito do clássico e do Ultimate, então o pessoal tem muito esse erro, assim, quando eu discuto com algumas pessoas de relação ao universo cinematográfico Marvel. Marvel é muito do clássico e tem muita pitada do Ultimate, então o pessoal esquece muito do Ultimate, o pessoal fica assim, ah, não sei o que e tal. Mas não podemos esquecer o Ultimate, porque tem muita coisa do Ultimate que se explica na série também, entendeu? Principalmente no caso da X-Lof também. E só pra fechar um pouco essa primeira parte aí, né? A gente não vai se prender muito a eles, assim, mas eu queria destacar, por exemplo, apareceu em acho que uns 3 episódios o Homem Absorvente, né? Então o pessoal delirou, porque foi um bom efeito especial do começo da temporada, né? Que é uma coisa que o pessoal tava pedindo. Mais bag, hein? Com ele? Mais vi com os quadrinhos, né? E inclusive tem uma ligação até com o Demolidor, né? Porque é o mesmo personagem, acabou sendo confirmado. Porque até ele fala que ele é um ex-boxeador do seriado da Shield. E aí se comenta que ele é um dos lutadores que lutou contra o pai do Matt Murdock lá no Netflix, né? Isso. Ele lutou lá no Netflix. É. E outro personagem que, assim, é só pra destacar mesmo, que também veio dos quadrinhos, é o Glenn Talbot, que quem faz, inclusive, é um ex-Heroes, que é o Adrian Pazdar, né? Eu achei curioso. Ele tá muito bem, né? É, eu achei curioso, tá porque eu não dava nada por ele, eu achava ele chato pra caceta lá no outro. Não, e teve momentos cômicos também, né? E teve uns 2-3 momentos cômicos também na série. E foi muito bacana. O personagem que rendeu bem, foi bom. É, ele rendeu. Ele aparece, ele é legal, porque ele aparece em dados momentos assim, inclusive já fomenta um pouco essa história, essa pincelada, né, de registro de super-humanos, de tomar cuidado, de... Que é uma coisa que já tinha feito meio que mastigada nos filmes também. E ele, talvez, quem sabe, eu acho que é até interessante, ele pode fazer um paralelo, digamos assim, da Guerra Civil, se tiver algum tain, alguma coisa desse tipo, ele ser de novo chamado pra fazer essa parte, né? Cairia como uma luva numa terceira temporada. We're dealing with forces we don't understand. Vamos passar agora pro último bloco agora. A gente até adiantou algumas coisas, né? Era até inevitável falar da mãe da Sky aqui, mas é o desenvolvimento desse lance dos inumanos, né? Primeiro, com o impacto que isso teve na vida da Daisy Johnson, né? Agora a gente pode dizer que a Sky tem esse nome. A gente começa a ver o desenvolvimento de outros personagens também relacionado à franquia, né? Não só a Daisy, né? Mas também a Reina se transformando naquela personagem cheia de espinhos, né? Acho que até fez um paralelo, né? Ela queria se envolvia tanto com rosas, com flores, ela acabou sendo um espinho. E também teve um lance com Clarividente, né? A pessoa que ela almejava encontrar tal, ela que acabou virando a própria Clarividente. Mas também tem o Gordon, que é tipo um teleportador que não tem os olhos. É um personagem que deu um efeito especial bacana para essa volta de temporada. Tem o Lincoln, que é um meio que um amiguinho, né, pra ajudar a Sky a se adaptar. Ele tem, tipo, poderes eletrostáticos, não deu pra entender muito bem, não. Ele e, tipo, desenvolveu também mais a Sky, ela começou a usar bastante os poderes dela. Aparece a mãe dela viva, né, e tem todo esse plot do lado dos humanos. Paralelo a isso, a gente vê sendo revelado todas aquelas traições que a gente comentou quando tava falando dos personagens, né. Do Mac e da Bob. E também vendo que existia uma outra SHIELD, né? Afinal, quem eram aqueles outros personagens que sobreviveram da SHIELD, né? Inclusive aquela mulher lá que treinava os cientistas. Ela aparece aqui, né? De novo, faz um novo papel. A Isabelle Hartley aparece em flashback. Viver, né? Viva. Oi? Viver, né? Isso, é. E aparece outros, né? Que não estavam sendo parte do time do Coulson. Devia ter um nível similar a ele ou até superior, né? E a gente viu mais tarde que eles eram comandados pelo tal do Robert Gonzalez, que é um ícone da cultura pop nerd, né? Porque ele é o Capitão Adama, né? De quem assiste Battlestar Galáctica, né? O ator é o Edgar. General, não? É, general, é. A Capitão é o filho dele. Tá rebaixando, coitado. Pois é. O James Olmos, né? E a gente viu que, na verdade, o Coulson foi instituído como líder da SHIELD, mas esqueceram de avisar para os outros caras da SHIELD que existia esse líder, né? E nenhum deles sabia que o Nick Fury estava vivo. Isso que é uma coisa curiosa, né? Ou seja, pode ter outras facções da SHIELD por aí, sendo fundada por células à parte, que não entraram em contato, né? E ele até comenta, né, que existiam outras células por aí meio perdidas, né? É, o Coulson até brinca, né, falando, quando ele fala com o Gonzalez lá, ele fala assim, ops, spoiler pra você. Ele solta isso, quando ele falando do Fury. Isso, e aí, bom, aí a gente tem essas duas turmas correndo em paralela, né? A nova SHIELD tava lá no barquinho dela, que era um porta-aviões, não era um navio? Que não voava. E não tava sabendo do aliás, quando eles souberam do Coulson, que os Coulson tinham sobrevivido ao ataque da Hydra, em Capitão América 2, eles, ué, por que você acha que é o líder da SHIELD? A gente não votou pra isso, com o Fury morto. Então eles se arregimentaram e enviaram a Arpia e o Mac pra lá. E a Hartley que morreu. E a Hartley. Coitada, foi ignorado já. Remorso, reposto. Eles enganaram o Coulson até um certo ponto, até que o Hunter descobriu, levou aquela gravata do Mac, teve o seu pulso acorrentado ao banheiro, lá ele ficou muito puto, que pensava que era amigo dele. Quando acontece Vingadores, é que eles... Ah, o Coulson tinha razão. Coulson, como é? Coulson was right. Foi a boa sacada que Coulson sempre tava com... Tava sendo inspirado pelo líder dele, que é o Nick Fury. Sempre tinha um as na manga, que era o Projeto Teto. E numa sacada que foi, levou alguns episódios, dele pegar o Hunter, só os dois, e acionarem os Vingadores, pra pegar o Barão Strucker, aconteceu o Tron, tudo isso elevou o Coulson ao status de líder incontestável. Mas foi uma boa sacada dele também, ele juntar a SHIELD remanescente pra ser o conselho dele. E... era uma coisa que tinha desde o primeiro filme, né? E que é o que motivava os aviões, né? O Nick Fury começou a tomar ações pessoais demais depois de Vingadores 1, né? Só no colo dele. E antes de ter Vingadores, ele era submetido a um conselho. Com Capitão América, Soldado Invernal, se mostrou falho, né? Apesar de ser um conselho multinacional, e acabou dando o que deu. Quem não viu, né, aqui tem um vídeo muito engraçado do que fizeram, né, fan-made, né, do Nick Fury entrando em contato com conexão ruim, né, com o conselho da SHIELD, né. Então sempre um cai a linha, o outro tem delay porque tá no Japão e por aí vai. Então vou colocar aqui pra vocês ouvirem, e quem aqui não viu, pra ver também. Bota aí depois que eu não vi, não. Nem eu. E a carta na manga dos caras da outra SHIELD era a carga deles no que a SHIELD guardava há algum tempo. Eles falam que tinha um trunfo lá dentro, uma coisa que tinham guardado, que é o pedra no sapato da Jane Ying, que fala que aquilo é letal para os inumanos. Mas o que é aquela pedra, o que é aquilo? Aquela coisa que tá na caixa de acrílico, vai levar muita discussão. É o grande gancho pra terceira temporada. Outra pedra? A gente vai ter que gastar um tempo discutindo o que é aquilo lá. Já tem várias teorias pra cada jota. É o que, Fel? Outra gema do infinito? Não, menos. Não chega. Já pensei que era uma contramedida a Kree, um sentinela, amorfo, tá ali guardado, esperando. Opa. O Coveiro achou que era um portal. Então a gente tava. Eu, quando eu vi, achei que era um portal, que ele sugou a gema, cara. A gente ainda não sabe se ele sugou, se ele incorporou, se ele o quê, né? É, até eu entender que era um negócio desse. Eu interpretei assim, mas vamos lá. Finalizando, os inumanos, aquilo que a gente já tinha falado, não era o que a gente pensava, aquela colôniazinha. Mas, quem não conhece os inumanos, acha que comprasse eles, né? Porque os inumanos defendem a raça deles. Quer que os humanos, a humanidade se exploda. Porque eles gostam de viver isolado e quando afetam se for o status deles, eles fazem o que for necessário. Se tiver que mudar pra luz, se muda. Ele tem raiva da humanidade e tem mais ainda dos portugueses. Portugueses por quê? É, dos mercenários portugueses. Você não viu, não leu a minissérie, né? Eu não peguei a referência. Felga foi o único que leu, acho. Qual? A Paul Jenkins, né? É. Então, lembrei, é verdade. Coloca, pior que é verdade, cara. Agora eu saquei, é verdade. Você quer saber o que é pior? Lembra que tinha uma cena lá que tava os portugueses falando? Tem. Foi uma referência a isso, pô. Mas que minissérie é essa? Diz que a cidade tava em Portugal, é verdade. Portugal, a referência é essa. Que minissérie é essa? É a minissérie do Inumanos, do Paul Jenkins. Ah, eu não li. Eu não li. Desenhada pelo Jay Lee, não é? Isso, exatamente. É verdade. Ele faz todo... Nossa, cara, que bacana. É verdade. E referência pra caceta. Ou então, assim, cara, o plot da nova SHIELD, cara, eu... confesso que achei a resolução assim meio... Sabe aquela coisa que parece que briga de da hora do recreio? Todo mundo se bate, mas na hora da saída todo mundo tá bem. Eu achei meio isso, sabe? Pô, houve lá um esquemão de traição, a trairagem do coisa e tal. E no final das contas todo mundo resolveu ficar bem. Ah, deixa o Coulson lá, a gente é o conselho e tá tudo feliz. É a parada, né? Da hierarquia, essa coisa militar. Quando chega o capitão, o general, todo mundo tem que baixar ele. Mas a bola baixou quando ele descobriu que foi o Nick Fury que indicou, entendeu? Sim. Aí eles botaram o rabo entre as pernas. E o Coulson ajudou a salvar toda a humanidade do Ultron. Criado pelo Tony Stark, mas enfim. Mas é. Também não tinha muito o que fazer, porque ou ia virar uma tremenda disputa de poder, né? Pelo comando da organização, ia virar um verdadeiro banho de sangue, né? Ou eu tinha que acabar desse jeito, e acho que talvez a resolução foi mais tranquila, né? Agora, a parte que eu achei mais interessante dessa segunda fase foi realmente o dos inumanos mostrar um pouco dessa comunidade, né? Eu não sei se... Eu deu a entender que havia outras comunidades de inumanos espalhados, né? pelo mundo, e que a própria Jaeng se reportava a um conselho, né, a algo maior, né. Aí até pensei que ia acabar... Não, ela teve uma hora que ela viaja, né, que ela sai de lá, mas, tá, mas só foi uma única vez, não fica muito claro. Não, mas ela própria, quando ela tá falando lá da, pra, naquele episódio lá, da, focado na Mei, né, assim, que são poucos, são os escolhidos, né, pra... para serem inumanos, ela explica a razão disso naquele episódio, né? Porque a menininha lá tinha um poder lá macabro, né? Pra caramba, né? Que fazia, manipulava as emoções. Aquilo lá me fez lembrar um pouco daquela filha do Pietro, né? Não sei porquê, mas eu lembrei da... A Luna, né? Luna. Luna, mas a Luna não manipula a mente, não. Ela só vê o mal... Não, mas acho que ela tinha... acho que mais teve alguma coisa que ela também tinha essa questão da manipulação das emoções, não... Mais pra frente isso também foi explorado. Não, ali, né? Lembra muito mais o Maximus do que qualquer outra pessoa, cara. Mas... É que o Maximus acho que só é inteligência, não é? Ou ele também. Não, ele manipula as pessoas, a Medusa e tal, essas coisas, lembra? Ah, é verdade, é verdade. Mas o. Enfim, e aí deu a entender que a própria Jaeng se reportava, vamos dizer assim, a algo maior, né? E provavelmente isso deve ser mostrado, né? Até porque se vai ter. A não ser como é que vai ser a ótica do filme dos Inumanos, né? Mas provavelmente a gente vai ver alguma coisa parecida com a família real. Aliás, até a própria, aquele lugar lá que eles estavam, não deixa de ser uma referência àquelas primeiras aparições, né, dos personagens. Né? Pode ser que assim... Qual era a localização daquele lugar mesmo? Era tipo a Ásia, né? É, parecia ser Ásia, mas ninguém sabia direito qual eles que era. Eles não falavam onde é que era. Aliás, disse que ninguém sabia, só ela e o... E o teleportador. Teleportador. Né? O Gordon. Gordon. O que é interessante, assim, deve ter deixado muita gente frustrada, porque não apareceu ninguém, né, muito perto, né, muito... Ainda bem, né, que não... Né, fazer uma referência e tal, porque provavelmente esses personagens, vamos dizer assim, a família real inumana deve ser utilizada no filme, né. Eu achei assim, cara, a Reina, você sempre foi uma vilã que jogava com todo mundo e tal... De repente ela não sabe Deus por que começa a falar a verdade, né? Porque provavelmente ela tava até presa, né? Pelo próprio poder, né? O próprio poder obrigava ela a falar a verdade, né? E cara, aí ela se ferra majestosamente na mão da outra que se revela uma grande vilã mesmo. Na verdade o destino da Rain ela já sabia que ia se foder, né? Tanto que assim, era ela que ia fazer a Sky reconhecer a verdade. Então ela teve que... Vamos lá, se matar, né? Ela deu uma de Sina ali, né? Tendo que, pra justificar a importância dela na trama, morreu. Mas tudo bem. Mas você vê que assim, porque assim, você, ela tem as visões, você acha que ela tá usando as visões pra manipular. Quando na verdade ela realmente tá presa àquele... vamos dizer assim, aquela linha de destino, né? E é interessante porque a gente tava comentando a questão das flores, né? Então os espinhos e aquela busca pelo clarividente que acabou gerando coisa. Pode ser isso realmente aquela história, né? Isso é bastante usado nos quadrinhos, que as terrígenes, elas liberam aquilo que você tem dentro de você, né? Ela mostra um outro lado que, de certa forma, já existe em você. No máximo, aprimora, ou então aquilo é revelado. Então é interessante ver que isso pode ser ainda, talvez ainda seja mais trabalhado mais pra frente, mas você vê que a personagem ela meio que incorporou duas características que foram trabalhadas ao longo de toda a série, né? Mas pô, eu achei bem bacana e assim, né? A série resolveu essa rebelião inumana, né? Porque morreu a líder, né? Que era a Jaeng. O Gordon também acabou. Aquela versão feminina do Madrox deve ter sido aprisionada, né? E o Lincoln provavelmente vai trabalhar junto com a Sky provavelmente, né? Deve trabalhar junto com a Sky nessa nova equipe que eles estão bolando, né? Uhum. Então provavelmente, assim, vamos ver como é que vai ser. Provavelmente vai começar, então, ou vai começar, vai ser... Vamos ver se vai aparecer novos, né? Novos inumanos radicais, né? Provavelmente vai, né? A tendência é essa. Aquele final, né, da caixa das terrígenas abrindo os peixes sendo pescados, depois virando vitamina. Eu ia falar isso. Criaram um jeito de espalhar, né, talvez diluir, né, o efeito tóxico, né, da terrígena, né, para os seres humanos normais, né, mas ao mesmo tempo com o potencial para despertar um monte de super seres por aí, né. Apesar das referências, claro, a ser tipo uma explosão da onda inumana por aí, eu não posso deixar de comparar isso com aquela... Com aquela história das vacas cru que o vendendo carne bovina... Não, leite, né? Era leite ou era carne? Agora não lembro agora. Era leite. Era leite. Leite. E o povo, e o povo virando metamorfo por aí sem saber, né? Na hora que abriu ali no mar, por um minuto eu falei... Ai, meu Deus, Atlântida, mas ainda não é. Vamos ver se vai ser isso mesmo, né? Pode ser que seja um outro problema, tal. A gente tá supondo que vai espalhar até Rígido por aí, né? Vamos ver o que é que é. Da nova Shield, né? Não é a nova Shield, enfim, a outra Shield. Eu achei... Eu concordo um pouco com o Felga na coisa do final. Também não tinha muito pra onde ir. Mas que foi uma coisa, tipo, que foi... Criando uma expectativa, uma expectativa, uma expectativa. Daí, de repente, ah, tá bom. Mas é porque eu não sei se a gente ficou um pouco... É que a gente ficou tão... Gostou tanto da coisa da Hydra. Funcionou tão bem na primeira temporada. E o filme do Capitão América. Toda aquela questão da infiltração. Que eles talvez quiseram repetir um pouco a dose de tão bem que esse mote foi. Mas terminou meio que... Sem muita graça, talvez com não tanto impacto quanto pareceu que ia ter, conforme a gente foi vendo. É porque eles não são vilões, né? Não, claro, claro. Não assumi... Acho que a gente ficou com aquela coisa da Hydra na cabeça e ficou esperando uma coisa muito mais problemática do que realmente era. E até foi bom que se resolveu daquele jeito, porque não era pra eles serem vilões mesmo, era pra eles entrarem num acordo mesmo. E até faz sentido, né? Não era todo mundo que sabia que o Consul tava com a toolbox que o Fury tinha dado pra ele, enfim. E eles achavam que eles estavam agindo pro bem. Inclusive aquela coisa da visão do Mac de que o cara tinha sangue alienígena no corpo. Como é que podia confiar nele pra ser o diretor da SHIELD? E só depois, então, no último que ele entra, né, a bordo e ele fala pro Coulson que agora ele meio que respeita ele. Tanto que o Coulson passou pro Mac a responsabilidade de cuidar daqueles negócios lá. Porque ele tem tanto medo que ele não vai deixar nenhuma bobagem acontecer. É... não foi muito. Não adiantou muito, né? Isso bem. Já acabou a cena que então o Mac também pensa rápido e corta a mão do Coulson, que foi a referência do Marcos, né? No começo. Eu gritei um palavrão alto. Aquela cena pra mim foi. Foi um susto, né, velho? Foi um susto. Eu gritei que eu não esperava aquilo. Aquela cena eu não esperava acontecer aqui. Pô, vou matar o Coulson, aí pá! Eu falei, tá explicado. Eu gritei, foi sensacional. Enfim, a outra SHIELD então teve o seu propósito, teve toda aquela coisa que a gente gosta dentro da SHIELD, aquela coisa da espionagem de ter um infiltrado e não é legal. No começo dá medo, né? Eu fiquei, ai meu Deus, a Bob e o Mac vão ser vilões. Mas depois a gente vê que não. É que você acha que eles vão ser Hydra, né? Tipo assim, ela era. No começo a gente não, eu dupla, pensei, não. que era dupla. Oxe. Quando começou aquela coisa, a gente ficou assim, não, Hydra? De novo? Não vai ser Hydra. O que vai ser? Aí a gente até achou que era alguma coisa que ia ser do martelo. Não, aí de repente é outra SHIELD. Enfim, a gente ficando confuso no começo. Lembra que a gente tinha discutido? A gente pensou que era martelo. Era martelo, é? Eu falei, vai que é uma versão hardcore aí que estão criando, sei lá. E eles eram um pouco hardcore mesmo, ele tem uma visão menos romântica que o Coulson. Mas, como tudo que acontece, eles acabam se rendendo à liderança do Coulson, e o Coulson assume que precisa de outras opiniões e coloca eles lá também. E foi por causa disso que eles se fuderam no último episódio. Foi. Mas enfim, ainda bem que... Porque o Coulson queria ir ele, né? Falar com os inumanos. E o conselho que decidiu que não era ele que ia. Senão era o Coulson que tinha morrido. E a May também sentiu um tanto quanto traída, né? De não saber daquele protocolo. E ela acaba virando parte do conselho também. E a outra coisa legal também é ver o plot do Fitz e da Jamie escondendo, fazendo uma réplica e enfim, uma lealdade ao Coulson mesmo sem saber o que tá acontecendo no fundo, né? Porque você fica meio que assim, tipo, pô, o que é esse protocolo Teta? O que o Coulson tá fazendo que a galera não sabe? Mas a gente já gosta tanto do Coulson que pra gente é óbvio que ele vai ser o bonzinho, né? E você tem dúvida se a gema vai trair ou não, né? Porque ela tava tentada, né? E os outros, você imagina os caras lá, eles querem ter lealdade ao Coulson, mas a May já é mais racional, ela não vai seguir o coração, ela vai falar, não, tem um segredo, eu preciso saber o que tá acontecendo. Os outros não, eu vou, o Fitz larga tudo, vai atrás do Coulson e leva a toolbox. Sobre os inumanos, aquilo que eu falei que a grande vilã é a Jayin, que você fica de boca aberta a hora que ela quebra o cristal e se dá os tiros, você fala, puta merda. E quando ela pega a vida do outro cara lá pra se curar, que aí você fala, puta, ela é do mal, né? E aí eu acho que a grande coisa que a gente tem que lembrar que vocês estavam falando, de fato, é a Rey, né? Que teve todo o plot até aí, teve toda a transformação dela, e ela ficou com muita raiva no começo, porque ela queria se transformar numa coisa que ela tem inveja da Sky, até ela aceitar aquilo, descobrir o dom dela, e você fica pensando que ela... Eu fiquei pensando que ela tava manipulando, que ela queria ela reinar os inumanos, né? E aí você fica com raiva dela, não, porque aí quando ela fala que a SHIELD não podia falar com a Jaen, porque era onde ia começar a guerra, e você pensa que ela tá manipulando porque ela quer ela, então, dominar. E aí você descobre que não, que ela tava falando a verdade mesmo, e que a outra que é uma... vilã, filha da mãe. É, ela tava falando a verdade mesmo porque ela ia morrer, ela já sabia. É, e aí ela, enfim, ela assume no final que o caminho dela era aquele, era revelar pra Sky. E eu fiquei até meio chateada quando ela morreu, porque, poxa, é um personagem que vem desde o começo, ela teve uma história tão importante de tudo. E é um ciclo que eu acho que ela merece muito ser mencionada aqui, porque ela trouxe todas essas coisas. É mais que honraram bem o papel dela aí na trama, né? Ela teve, honraram. Do começo ao fim, teve várias referências e tal. Eu acho que foi bom. É. Eu acho que ela, que o propósito dela morrer também foi importante. Que, como a gente falou, os inumanos, eles fazem de tudo pra se proteger. Mas e eles deixam bem claro quando a Sky quer falar das outras pessoas correndo perigo. Não, é meu problema. E a Sky tem um conflito com isso. A Jaen tinha um certo receio com as duas, na verdade, né? Porque elas não foram criadas do jeito tradicional, ou seja, de ela escolher quem é que ia ser submetido às terrígenes. Sim, elas foram submetidas à força. Do jeito antigo, né? Elas procuraram, vai. A Sky foi sem querer, mas a Rey, né, ela queria, ela... Ela passou a vida inteira procurando aquilo. Ela buscando isso, meio que subverteu um certo ritual que a Jaen estabelecia, né? E porque as outras pessoas da colônia não gostavam nem da Sky nem da Rey, né? É, mas depois que você vê do que a Jaen é capaz, você não tem como achar que ela possa ter razão em absolutamente nada, porque eu fiquei chocada. Primeiro você já fica chocado dela reaparecer, porque você acha que ela morreu em pedacinhos. Aí você vê ela já cheia de cicatriz, você pensa, pô, o cara costurou ela e ela voltou, que poder. E aí ele, então, no final revela que ela teve que consumir uma vila inteira pra se curar, então... O que fechou muito bem, né, com a ideia da com toda a lenda que tinha na primeira temporada, né? Sim, sim, tem. Se fecha toda aquela história da lenda da Sky, que no fundo o monstro era, não, era mais ela do que o Cal. E eu acho que aquele fim que a gente tava falando, então pra quem não viu o fim, desliga agora, mas dele tirar a memória e botar o Cal no projeto Tahiti, foi uma sacada muito boa e muito piedoso, né, com ele. Foi um jus legal pro personagem, que pode ser até que ele volte, sabe? É interessante até que ele volte em algum momento. Dá até uma certa peninha a hora que ele conversa com a Sky sem saber que é ela e tal, dá uma dor no coração. Ele virou veterinário agora, né? Ele volta em Thunderbolts. É, quem sabe, né? É, vamos ver. Então, eu achei que nessa parte da... Essa coisa da nova SHIELD, cara, me surpreendeu, porque... Eu falei assim, que samba do crioulo doido é esse? Duas SHIELDs, do nada, assim, aparecem esses caras que se acham do conselho ainda, que... E chegam querendo botar dedo na cara do posto e falar assim, não, você não é líder de porra nenhuma, sua SHIELD tá errada e não sei o que, cria aquela confusão toda. E no final das contas, eles que tomam no buraquinho, porque foi a mando do Fury que o Coulson virou diretor. E assim, ok, eu meio assim, fiquei assim, meio torto assim. Porque eu tava mais preocupado mesmo, era no foco mesmo com a relação da Sky com o Cal, sabe? E nessa coisa toda depois da Hydra por causa do filme. Mas depois, quando teve o filme dos Vingadores, eu meio que, pra mim, ficou fechado, sabe? E beleza. A trama, pra mim, fechou com o filme. Então aí eu voltei o foco pra Sky e o Cal, assim. Mas como que a coisa depois, com a aparição da Jaen, que ela tá com aquelas cicatrizes, que eu comecei, meu Deus do céu, peraí, a Jaen tava morta. Como é que ela tá assim? Porque ela tá com... Aí, meu Deus, costurar a mulher. Aí depois, quando mostrou que ela teve que... Essa coisa que vocês falaram, que ela teve que consumir a vila inteira pra poder usar como... pra poder ativar o poder dela, pra se regenerar. Aí eu falei, puta que pariu, olha como aconteceu a vida toda do Cal. Aí eu comecei a sentir pena pra caralho do Cal. Eu falei assim, pô, mas ele é um vilão incompreendido. Ele entra na regra do vilão incompreendido. Porque se não rolasse tudo isso, ele teria sido ainda continuado sendo um bom samaritano, essas coisas e tal. Mas você vê que realmente é a situação que transformou o Cal nessa coisa perturbada, sabe? Esse, essa pessoa paranoica, assim. E quando ainda veio esse subplot da Jain ser a mulher monstro do negócio, né? Porra! Falei, meu Deus, o que que tá acontecendo nesse negócio aqui? Pera aí, deixa eu dar um reset aqui, que agora não tô entendendo mais porra nenhuma, como assim, cara? Entendeu? E pra mim, no meu entendimento, eu falei assim, tá assim, velho, Gonzales vai morrer. Quando ele, na decisão, quando foi falado quem iria conversar com a Jain, o Coulson ia, eu falei assim, beleza, vai rolar tudo, beleza, a Jain vai ter umas conversas, mas a Jain vai entender porque a Jain e o Cole compreenderam que o Coulson tem uma ligação com a Sky, então eles vão tentar entrar em acordo com o Coulson pra poder não contrariar a Sky e pra continuar com os inumanos. Mas quando foi o Gonzales, e o Gonzales insistiu o dia, eu falei assim, ele vai morrer, pra mim isso foi um spoiler do caramba, entendeu? E consolidou aquilo que rolou mesmo. Só que ainda nisso, mostrar que realmente a Jain se tornaria a vilã da parada, eu falei assim, tá confuso, entendeu? E depois, culminando aquele final dela, e nisso também vindo o final do Cal, eu achei o final justo, sabe? Principalmente com o Cal. O Cal, pra mim, foi o... Além dele ter aquele momento com a Sky, dela já ter se aceitado como inumana, ela já ter aprendido a conviver com os poderes dela, que ela antes ela estava repulsa a esses poderes. Voltando ao que eu tinha falado sobre Ultimates, que a Daisy Jones ela tem repulsa com o poder. A Sky teve esse momento na série que ela estava repulsa ao poder, ela não estava aceitando aquilo. E logo depois, quando ela descobriu sobre os inumanos, que descobriu aquela vila, que, se não me engano, acho que é nos altos da China que eles mencionaram na primeira vez, eles falaram que era alguma coisa na China, ela teve essa aceitação, ela passou pela transformação, ela começou a compreender, ela começou a ver a maravilha do poder dela, então, e nisso culminou, de tudo isso, no final, ter aquele momento lá com o Cal, agora ela entende o porquê que o Cal ficou do jeito que ele ficou, sabe? E, então, assim, eu achei muito bacana aquele final, e aquele final dele se tornando veterinário, dele ter colocado ele no programa Tahiti, não sei, me pareceu que foi um acordo entre o Coulson e o próprio Cal, porque já que o Cal, ele aceitou ser submetido a Tahiti. Exatamente. Era parte de um acordo. Era parte do acordo, pois é. Então, eu achei isso muito fantástico, porque realmente também teve esse fechamento do plot entre o Cal e o Coulson, sabe? Tanto que ele se despede da Sky, ele tem essa possibilidade. Depois quando teve essa cena do veterinário, que me caiu a ficha, que eu falei assim, realmente, por isso que ele tava discutindo. Eu não duvido, pela reação que o público teve a ele, que ele volte, cara. Não, deve voltar, porque foi a mesma coisa com a Bob Morse, depois do hiato da série. Que, tipo assim, foi a mesma coisa. Ela apareceu, o pessoal ficou uou, uou, uou, uou. Ela se tornou fixa na série, sabe? Ela é fixa. Então, assim, possivelmente, cara, a gente vai ver o Cal de novo aí. Pode ser um Thunderbolt da vida, ou até mesmo ele fazendo parte de uma missão dos Guerreiros Secretos, quem sabe, entendeu? Mas, com certeza, a gente pode esperar mesmo a maior participação dele ir pra frente, sim. E é isso, cara. Eu achei essa temporada fantástica. Melhor temporada até agora da SHIELD. Dessas duas temporadas, pra mim, essa foi a melhor. Assim. Com esses efeitos especiais, essa coisa toda de ter personagens, easter eggs, torto e rodo, sabe? Eu achei fantástico. Só pra botar algumas coisas menores que teve nessa temporada também, a gente teve mais uma vez a participação da James Alexander como Sif, né? Inclusive foi um plot. Eu achei meio forçadinha aquela história de aparecer um Kree, só um Kree saber que foi ativada a Terrígena, e aí apagarem a mente dele e tal, beleza, mas... Enfim, parece que foi ele não foi mandado pelos Krees pra poder resolver isso, não. Porque pelo não, que eu entendi, não, ficou sim, estranho. Foi os Krees que mandaram ele pra resolver a parada e a... Não, na verdade não ficou claro isso não. Ficou claro como se fosse ele o agente que descobriu isso e foi verificar o que era. Porque senão iam mandar mais Kree pra cá, cara. Não ia mandar um só. E aí, bom, teve isso. Teve também umas outros personagens vilões, principalmente num episódio que o Cal tentou reunir tipo uma gangue de malvadões lá. Alguns eram personagens de quadrinhos, né? Principalmente aquele de que tinha a voz que gritava lá. Sim, que era um cara que fica com uma bocarra gigante. Assim, achei esse cara muito foda, meu. Teve isso. E na verdade, desde a temporada anterior, né, a gente tem várias referências aí de que haviam 084s aí perdidos aí e que devem, alguns deles até, sei lá, dar as caras por aí nas próximas temporadas, né? A gente viu esses, um deles inclusive foi citado no final da temporada passada e não deu as caras ainda nesse aqui, que é o próprio Abominável, né? Tá perdido aí no limbo da Marvel. E provavelmente, como se falou do Coulson criar uma equipe de super-humanos, mas até meio que reforçado pela Sky, né, de que eles não serem algo tão à vista como os Vingadores, ou seja, mais guerreiros secretos que isso não existe, né, é bem provável que dê as caras um desses perdidos aí, né, desses personagens que estavam presos pela SHIELD ou por aí vai, né. Acabei esquecendo, tá, mas eu não lembro agora que final teve o Crusher Crew, o absorvente, né. Morreu. Não morreu não. Ele tá solto por aí, perdido. Crusher Crew? Não, gente. Ele tomou o tiro lá do acho que é do Hunter ou do Coulson lá, depois que ele virou completamente pedra, que eles usaram sim, mas ele tá na Hydra, né? É, mas juntar os pedaços dele. Juntaram o pedaço dele, tá perdido por aí, cara. Ele não tá morto, não. Então, caras ainda. Ah, certeza, eles não iam perder um personagem desse. Vou juntar pra não, depois ele não se reagir. É, pra mim, ele foi resolvido por humor. Bom, agora esse negócio da Abominável falou aí, o Cover, eu queria só lembrar: foi confirmada a presença do General Ross nesse novo filme do Guerra Civil. Então, sim, pode ser que ele apareça no Guerra Civil, hein? Sim, sim. E bom, pode ser até que a grande confusão da Guerra Civil seja o Abominável, né? Na verdade, ele quase que ia ser usado em A Era de Ultron. Né? É. Bom, e aí a gente tem, na verdade, esse plot do Guerreiro Secreto, que é mais que óbvio. Eu só fiquei em dúvida se o tal spin-off, porque o primeiro disse que o spin-off ia ser com a Harpia e com o Hunter. Mas depois a própria ABC disse que não era, mas não descartou o spin-off. Então vai que, na verdade, continua tendo a SHIELD e sei lá se no meio da temporada tem um spin-off com Guerreiros Secretos, né? Eles anunciam uma coisa desse tipo. Sei que assim, pano pra manga com história com Guerreiros Secretos tem, né? E agora com a Sky, que antes tinha gente que gostava dela, tinha gente que não gostava e tal, né? Torcia o rosto. Mas agora todo mundo é fã da Sky. E com aquela cena de plano sequência dela sem parar, né? A lá Demolidor. Bom, e aí ela virou a nova queridinha da história, né? Pode ser que ela embarque numa série própria. Eu acho que dá pra apostar. Não sei se a gente aguenta tanto resumir tanta coisa da Marvel agora se tiver mais um spin-off, mas beleza. Então a gente encerra o podcast mais uma vez aqui. Agradeço a todo mundo a presença e até o próximo. My whole life I wanted a family. SHIELD took me in. They trained me to be an agent. But there was something inside of me. Something I didn't even know was there. Something possibly inhuman. And if it gets out, nothing will ever be the same. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.